Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Spider. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Saudações atemporais, queridos ouvintes, aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o 116º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio eu trouxe dois caros convidados para retomarmos a saga de Doctor Who, dessa vez falando a respeito da terceira temporada. E para discutir a respeito dos episódios da terceira temporada de Doctor Who comigo, eu trouxe minha querida ouvinte e mecenas do Paranerdia, Madame Dona Ana Lúcia Letier, também conhecida como Joaninha Trekker. E aí, meu bem? Olá, olá, sou Joaninha Trekker e nos momentos em que eu preciso voltar à forma humana, me conhecem só como Ana. É, né? Quando você usa o relógio, né? Quando você usa o camaleão, você fica só Ana, né? Tá só. Certo. É o modo normal. E também aqui comigo, apesar de eu ter sido arbitrariamente contra essa chamada deste convidado, eu tenho aqui o host do HunterCast, o Sr. Koalace. Fala, coisa fofa da minha vida. Olá, Edmaster. Tudo bom, cara? Olha, só quero falar com todas as letras em garrafais, se possível. Esse episódio veio tarde demais. Senhor, dai-me forças. Mãe, é. Pelo menos pra risada de pena, eu pensei nisso o dia inteiro. Pra tu ver, né? Aí pergunta por que eu estava contra a chamada de Wallace nessa gravação, né? Perfeito. Voltaremos daqui a pouquinho com tudo a respeito da terceira temporada de Doctor Who, depois dos recadinhos. Vamos lá. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, obviamente, se você quiser entrar em contato com o Paranerdia, mande-nos um e-mail com o paranerdia@paranerdia.com.br ou vá até o post deste episódio e nos ceda um comentário, além do page view, é claro. Além disso, outros métodos de comunicação que vocês têm com o Paranerdia é o Twitter, @Paranerdia, e a página do Facebook, facebook.com/Paranerdia. Outro recado também muito importante, o Paranerdia tem um sistema de patronato. Se você quiser colaborar e ajudar o Nerdmaster a manter este podcast no ar, por favor, vá até apoia.se/Paranerdia e faça a sua contribuição. Contribuições são todas bem-vindas, podem acontecer desde R$1 até quanto dinheiro você quiser. E há muitas vantagens em você ser um mecenas do Paranerdia. Neste episódio, inclusive, eu implementei uma coisa que pretendo usar em próximas gravações também, que é o Além. O Além nada mais é do que dois ou três mecenas que foram convidados para assistir a gravação do Paranerdia e tecer comentários no chat da gravação. Neste episódio participaram como além a Suelen Nastri, o Paulo Libardi e o Nicolas Oliveira. Se você quiser também ser algum dos participantes do Além e ouvir uma gravação do Paranerdia, seja mecenas no apoia.se/Paranerdia. Qualquer valor já dá direito a esta brincadeira do Além. De volta. Senhora e verme, aqui nós temos uma coisa que é consenso, acho que até bem geral entre os Whovians, que a terceira temporada ela é meio polêmica. Por quê? Ela tem um dos Doctors mais adorados da retomada do Doctor Who, que é o David Tennant, mas também tem a Frina, né? A Frina Aigeman, fazendo o papel de Martha Jones, que, na minha opinião, é a companion mais nhé do Doctor. Ana Lúcia Littier, Dona Joaninha Trekker, sua opinião de Martha Jones? Eu adoro essa menina, sério. Eu quando eu comecei a descobrir que haviam pessoas que não gostavam de Martha Jones, eu fiquei, como assim? Gente, essa mulher é porreta, essa mulher é incrível. E ela fez algo que eu acho que deveria servir de lição para muita mulher nesse mundo. Eu não vou adiantar nada agora, mas é uma lição de vida. E o pessoal simplesmente... Vou ser sincero, as viúvas da Rose entram em desespero de pensar, não, o Doctor não pode gostar de outra. O que essa mulher tá fazendo aí? Vai embora, show, passa. E ignoram ela, acho que ignoram mais a Martha Jones do que o próprio Doctor. É, tá, eu aceito essa opinião. E tu, Coalinha, o que tu acha de Martha Jones? Então, Nerdmaster, como eu já tinha conversado contigo antes, eu acho a Martha... Assim, quando eu comecei a assistir, eu achava ela muito porra, eu achava ela chata. Até falei contigo, pô, essa mulher não vai embora, ela é muito, muito chata. Até que a gente chegou naquele episódio onde o Doctor, sem dar muito spoiler do futuro do podcast, ele se torna humano e ela tem que cuidar dele, ela fica responsável por ele. A partir desse episódio, eu comecei a adorar a personagem. Aí eu percebi que, reavaliando os episódios anteriores, a Martha, apesar de tudo, ela é uma personagem feminina muito forte, cara. Ela tem uma personalidade incrivelmente forte e ela é fantástica. Eu acho que ela representa bem as mulheres, tipo, ela não é dependente do Doctor pra poder fazer as coisas, apesar de ela ser salva pelo Doctor quase todo episódio, mas mesmo assim ela ainda consegue desenrolar e eu adoro ela, cara, simplesmente isso. E vamos, vale avaliar, ó, vale lembrar que eu comecei a ver Doctor Who por essa temporada, então ela foi a primeira companion, então não tenho referência da Rose, eu só tenho só a choradeira que ela ficou no começo do episódio. Acreditem se quiser, ouvintes, o Koala, se essa é a primeira temporada que ele assiste completa, é porque eu obriguei ele a assistir. Você é a primeira coisa boa que você faz pra mim, cara. É muito bom, Doctor. É excelente. É muito, né? Bom. Eu tô vendo a outra já. É, né? É. Mas calma que a outra é depois. Tá bom. A outra é depois. Eu sei, não pode nada, não relaxa. Bom, então vamos começar com a avaliação dos episódios. Apesar de muita gente, e que digo muita gente, os fãs xiitas e cricris de Doctor Who acharem que não, o primeiro episódio da quarta temporada, na minha opinião, é The Runaway Bride, o episódio especial de Natal do final da segunda pro começo da terceira. E aí, temos a apresentação pela primeira vez do personagem da Catherine Tate, a Dona Nubble, que simplesmente foi um personagem tão sensacional, só neste episódio ela causou tanto frisson que, como a gente vai ver no próximo Paranerd de Doctor Who, ela acabou virando companion do Doctor. Uma coisa que eu andei pesquisando e alguns lugares dizem que sim, outros lugares dizem que não, e eu quero saber de Dona Ana Lúcia se ela sabe qual é a opinião dela. Dona Nubble era pra ser só neste episódio da Runaway Bride, fim de papo, mas ela acabou ganhando tanto carisma com o público que ela virou companion. Fato ou mito? Eu acho que é um mito. Na verdade, haviam tratativas pra que ela se tornasse a companion daquela temporada. Só que, salvo engano, ela já estava comprometida com uma série que ela estava produzindo, escrevendo. E Catherine Tate, a mulher é porreta, viu? Ela é multitarefa. Sim, além de uma humorista de mão cheia, ela também é roteirista e produtora nas BBCs da vida. E ruiva. E ruiva. Ginger! Então, como ela não tinha agenda pra encaixar os episódios, o pessoal falou assim, tudo bem, então a gente vai fazer o que dá. Gravou-se um episódio e deixou-se a coisa por assim. Como no final da temporada abre-se a chance, aí ela acaba voltando. Muito bem. Eu estou aqui recebendo informações do além, e depois o ouvinte vai descobrindo os extras do que é o além, é que a Catherine Tate acabou se tornando uma amiga pessoal do Tennant. Isso é óbvio, né? Porque somente se a gente vê aquele curta humorístico que a Catherine Tate é uma estudante e o Tennant é o professor substituto dela, dá pra ver que os dois são amigos íntimos, íntimos não tanto, íntimos, né? Mas amigos pessoais. Eles têm vários trabalhos juntos, inclusive tem uma peça de Shakespeare, né? É Muito Barulho por Nada, que eles fazem par romântico. E cantam. Ai, que coisa linda. Não, eu ia querer muito ver a Catherine Tate com a megera domada. Né, Gilmar? Deixa eu falar uma coisa aqui agora, você vai ficar muito bolado comigo. Você vai sair da gravação. Não, você tá falando da dona e tal, da personagem dela, mas eu acho ela meio overrated. Parabéns pra você, guarde suas opiniões pra quem te perguntou. Tá bom. Calma que você ainda vai ter outra temporada para rever esse conceito. Não, você acha que eu vou chamar ele pra falar da Nossa quarta? Nossa senhora! Caraca, né, Gilmar? Nossa senhora! Eu vou. Parada, eu vou ver ainda. Eu só comecei já. Enfim, cara, mas é sério. Se você não viu Partners in Crime e não se apaixonou por Dona Noble, você tem problemas. Não precisa nem ver Partners in Time completo. Basta ver a cena da janela. Sim. Não, então, ela é... Só a cena da janela acabou. Só a cena da janela. Pode ser uma impressão minha, mas ela parece uma personagem ainda mais forte que a Martha. Muito. Bem, cara, melhor, tipo, muito. Pelo menos a personalidade dela é bem melhor. A parte que ela xinga, que ela tá puta com o doutor, que eles voltam pra terra, que ela diz que eles estão tentando pegar o táxi, que ela xinga o táxi, xinga o doutor, ela tá saindo, quebrando o barraco, indo embora sozinha. Eu falei, caraca, a Martha não faria isso. Cara, a cena, eu estou de vestido de noiva. Vestidos de noivas não tem bolsos. Muito I bom, have cara. No pockets. Muito bom, cara. Pockets. Ela é muito... Dona Noble, ela é rápida, é sarcástica, é esperta e é principalmente ela não se impressiona com o Doctor. Eu acho que esse é o principal lance que coloca ele no seu devido lugar. Ele tava precisando disso, de... Ah, você não é assim as grandes coisas, tá, cara? Homem do espaço. Não, melhor de tudo é os... Oi! Oi! Oi, cara, para com isso! Ela dá uns gritão que é tão sinistro mesmo. É muito bom. Ai, caraca, cara, vocês me convenceram. Melhor personagem. Sensacional, cara. Todo mundo sabe isso, que eu já disse em todos os paranerds de Dr. Who, que Dona Noble é a minha companion favorita. Ai, muito bom. Não preciso nem falar mais nada. Vamos aguardar depois o episódio da quarta temporada, só pra eu desmembrar ainda mais este amor que eu tenho por Dona Noble. A gente faz um episódio com o Babador, porque eu também adoro a Dona Noble e... Bom, o episódio do Runaway Bride por si só já dá espaço pra você gostar desse jeito meio maluco dela. Como eu falei, é interessantíssimo a gente ver ela tratar o Doctor como um cara qualquer. Na grande coisa. Então, gente. Não, e ela tratar o Doctor como uma consciência pro Doctor. A gente acabou não falando muito do episódio, mas o principal problema nesse episódio foi a invasão dos Rachnos, uma raça de aranhas humanoides gigantes, cuja representante é a Imperatriz do Rachnos, e puta que pariu. Que fantasia foda. Fenomenal, né, cara? Fenomenal, né, cara? Cara, cara, ela tava tão boa quanto a fantasia do Diabão do Alenda, cara. Tava muito bom. Tá muito bom. Isso é pra você ver que, como efeito prático, bate de 10 efeito computadorizado, como a gente vai falar ainda hoje num episódio mais pra frente que Dona Ana Lúcia adora muito. Um episódio que ela gosta. Opa, vamos lembrar que nessa temporada Doctor Who ainda não tem a grana, que ela só vai começar a ter dali umas duas temporadas adiante, né? Cara, mas é pra tu ver que com, mesmo com pouca grana, tem episódio nesta temporada que é sensacional. Sensacional, cara. Mesmo, né, mano? E são justamente os que não abusam de efeito. Aquela raça rinoceronte policial, cara, sinistro a fantasia dos caras. A roupa, o efeito prático, eu acho muito bom. Que a gente vê no primeiro episódio. Então, vamos começar a falar deles, João. Então passamos para o, entre aspas, primeiro episódio da terceira temporada, que é Smith and Jones. Então, antes de a gente começar a falar, eu quero contar uma prosa. Eu posso, né, mas você me permite? Obrigado. É que o Ned Master, quando ele me anunciou que esse cast tava por vir e mandou assistir a série, a minha namorada e eu fomos assistir a série, tentar assistir a série juntos, né? Então a gente começou por esse episódio, porque, como você sabe, eu fui burro e pulei o The Runaway Bride. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Lembra isso. Quando a gente começou a assistir, por eu não ter assistido Doctor Who nenhum até hoje, na verdade eu tentei assistir uma vez, quando tinha na Netflix ainda, quando começou a temporada nova, com aquele doutor que não é nada carismático, no episódio da... Eu não lembro nem o nome do episódio, o episódio que tem até as bonecas não, os manequins vivos. Enfim. Rose. Ele tá falando do Eccleston, o primeiro episódio da primeira temporada. Nossa, cara, Rose. Cara, então, é esse aí mesmo. É, a gente desistiu, paramos aí, aí vamos assistir agora esse. A Carol, que é a minha namorada, ela não conseguiu chegar nem no final do episódio com 100% de atenção. Ela já tava, ai, nossa, que saco. Ai, você vai ver isso mesmo. Ai, que não sei o quê. Por quê? A gente tava achando a série muito parada até então, sabe? E muito parada e até meio confusa, porque não tava entendendo muita coisa. Depois, eu assistindo sozinho, persistindo, que eu comecei a gostar da série depois do segundo episódio, de fato mesmo, que eu tava realmente com dúvida se você tava gostando ou não. Aí, o que que acontece? Uma coisa que, inclusive, tem uma pergunta que você me fez em off-topic antes da gravação, se o doutor só pega companion mulher, a própria primeira e segunda temporada desmentia isso, porque o Mickey, o idiota, o namorado da Rose, também era companion do Doctor, entre aspas. Ah, é verdade! É verdade, aquele cara lá que... Nossa, que ódio daquele cara, cara. Que ódio daquela mulher. Ai, não, não fala disso, não. Ah, não. A gente ama Mickey o idiota, não ama, Ana? A gente ama Mickey o idiota. Olha, ele não é idiota, por favor. Ele tem lá os seus momentos, tá? E só entre nós, além de participar do filme do primeiro filme de Star Trek, papelzinho pequenininho, né? Você passa até desapercebido. Por mim, não passou desapercebido, não. Eu inclusive botei no Twitter. Ué, Mickey idiota no Star Trek. Pois é, chegou lá antes de Benedict Cumberbatch, hein? Aham. Mas agora ele vai interpretar Muhammad Ali. Mas vai, no meu coração ele vai continuar sendo Mickey. É, assim como o Arthur Devlin, pra mim sempre vai ser o Rory Pond, não tem jeito. Mickey não paga pau. Uma coisa que inclusive acontece muito em Doctor Who, que inclusive é uma lenda na BBC, que a BBC só tem meia dúzia de atores, por isso eles repetem muito papel. Verdade. A Freeman, né? A Freeman Yeager, eu não sei falar o sobrenome dela antes. O que que acontece? Ela já tinha participado de Doctor Who justamente no final da segunda temporada, durante o ataque do Cyberman a Canary Wharf. Ela era uma funcionária secundária lá, que usava o computador tal e coisa, e que virou depois uma Cyberman. Aí o que que acontece? Pô, como é que eles botam a mesma atriz na temporada seguinte pra ser a companion? Aí, numa conversa nada a ver com o Doctor, ela fala: ah, eu tinha uma prima em Canary Wharf, ela morreu, tal e coisa. Pronto, já tá explicado. Era uma prima que, por acaso, era igual, né? A prima gêmea da Marta. Caraca! Que tava em Canary Wharf. Cá entre nós, hein? É, explicação melhor do que a que deram pro Capaldi. Ah, não, eu gostei da explicação de por que o Doctor ficou com a cara do Capaldi. Eu também gostei, mas... explicação. É que o Capaldi já tinha feito. O Capaldi, inclusive, aparece na quarta temporada durante a saga da Dona Nubble como um romano. Como um grego, lá, um romano, lá no Vesúvio. Uhum. Aí o que que acontece? Depois, lá, pra oitava temporada, que é quando o Capaldi entra na brincadeira, né? Entra, vira o Doctor Who. Depois, num episódio mais pra frente, fala que ele sentiu remorso por ter quase deixado a família do Kakelius ter morrido, então ele assumiu o rosto pra ele lembrar que ele tem um dever pra salvar as pessoas, tal coisa. Papinho furado. Que né? desculpinha, cara. Foi. Que desculpinha, cara. Ué, e o sexto Doctor? Que até hoje ninguém deu explicação do fato dele. O ator que faz o sexto Doctor, o Colin Baker, já tinha participado também de episódio. Ninguém deu nunca nenhuma explicação. A dele passou batido. Ah, mas vamos lembrar que a série clássica ela não dava explicação pra porra nenhuma, né? Eu sei de uma história que tem uma personagem chamada Romana. Ela é uma Time Lady, ela regenera e assume o corpo, né, a aparência de uma personagem que já tinha aparecido na série. Só que ela deu a desculpa de falar assim, não, eu gostei do rosto dela, eu quero ficar. Como se os Time Lords escolhessem o rosto assim, então... Aí estamos. Nem todo Time Lord é tão, digamos assim, incapaz de fazer controle quanto a isso. Que eu digo Master e a Mistress, né? Mas isso não é agora. Spoilers! Bom, vamos lá, seguindo viagem. Aí o que que acontece? No episódio de Smith and Jones, nós somos apresentados a Martha Jones, por isso o nome Smith, porque o Doctor sempre usa o John Smith como alcunha, né? Então é John Smith e Martha Jones, os dois personagens na brincadeira. E o hospital onde a Martha Jones é estudante de medicina vai parar na Lua por causa dos Judum. Que é a raça de rinoceronte? Né? A raça de rinocerontes, que é a polícia da galáxia, polícia mercenária da galáxia, que trabalha pra galera lá da Proclamação das Sombras, Sheldon Proclamation. O que o Doctor usa, Sheldon Proclamation, na hora de botar uma bravata, é uma delícia, né, Ana? Aliás, o Judum tem uma curiosidade, né? Reza a lenda que os roteiristas descobriram que toda vez que o David Tennant falava uma palavra terminada com moon, ele automaticamente reverte pro sotaque escocês natural dele. Eu percebi. Cara, eu não vi isso, cara. Ele simplesmente me escreve em um episódio só pra colocar a frase, né, em inglês: Judum Platoon on the Moon. Muito bom. I'm barefoot. Cara, muito bom, cara. Eu vou rever esse episódio, muito maneiro, cara. Judum. Não, ele começa no computador lá: Judum Platoon on the Moon. Toca todo escocês, tá no sangue dele. Dá pra ver que esse pessoal se ama, né? É sensacional, é sensacional. E quando ele começa, I'm barefoot on the moon. Olha só, esse episódio é nesse episódio que ele beija a Martha pra poder passar um pouco do DNA dele, né? Pra ela ser detectada, né? É, eu me eu sou voluntária também, eu aceito. Opa. Então. O Qualace também. Não, o Qualace também, ele adora. Ah, nossa, cara, se ele for me beijar, eu gosto mesmo, eu vou querer mesmo. Uhum. Você tá distribuindo assim, ele vai me levar na tarde junto com ele, aí eu vou. Não, agora sério, brincadeiras à parte, foi nesse episódio aí, que apesar de eu não ter gostado e tal, eu comecei a notar as nuances de Doctor Who e a maneira do roteiro e o personagem em si. Cara, ele é muito inteligente, cara. E esse Doctor, especialmente, ele é inteligente, ele sabe que ele é inteligente, ele é babaca com a inteligência dele, isso que eu acho engraçado. Fenomenal, tipo... Não, o Doctor do Tennant, quando começa com o Technobabble, sai de baixo. É foda. Ele dispara a metralhadora que, pelo amor de Deus, ele não para de falar por um segundo. Cara, eu acho isso fantástico. No final, você reverte a polaridade e resolve tudo. Não, eu acho muito maneiro que ele fala assim, ó. Não, tipo, igual ele tá conversando num episódio futuro lá pra frente. Ele tá conversando com... um cara assim, tipo, o cara tá falando pra ele de uma tecnologia que ele inventou. Aí ele, e já tentou inverter o fluxo, não tem que lá? Aí o cara, é tipo assim, ele vai lá, inverte e funciona. Aí ele, porque nesse tempo que a gente tava conversando, eu esqueci de dizer que eu sou fantástico. Caraca, cara. Ele é muito foda, cara. Ele é muito bom. O Doctor é brilhante, ele só não é modesto. Não, nem pô. No Tenet, não. No Tenet, modéstia é marca de polícia. Ah, modéstia, pelo amor de Deus, vai ser modéstia onde? Cara, mas... Enfim, esse episódio... A Martha, meio que ela entra de companhia, meio que num supetão, né? Que ela ajuda o doutor nesse episódio, mas... Não foi nada, planejado, tipo, não tinha nada com ela. Ela só porque tava junto, né? Porque ele ia pegar... Meu querido, 95% das companions entram na vida do doutor de supetão. Ah, então. É porque eu vi que tava ela e a amiga dela lá, a enfermeira. A amiga dela, enfermeira, só não ajudou mais, ou então virou uma companheira, porque ela tava muito assustada pra fazer alguma coisa. Até o doutor fala com ela, né? É, você fica aí porque você tá com medo. Ela tá meio que tremendo. Não, consegue... não, a Marta fica, a Marta que eles estão na lua, é, né? A Marta, ué, mas se lá fora tá sem ar, como é que a gente tá respirando? Porque a janela teria explodido com a descompressão. Aí o doutor, olha, que brilhante comentário, realmente brilhante. Parabéns, vem comigo, você vem com o pênis agora. Só voltou ele falar isso. É verdade. Aí beleza, papo vai, papo vem. Tinha um bandido no meio do hospital, por isso que o Judum pegou o hospital e levou pra lua, tal e coisa, porque eles não podiam atuar na Terra, porque eles não têm jurisprudência no planeta Terra, tal e coisa. Aí pegaram o bandido, tal e coisa, devolveram o hospital pra Terra, e aí o Doctor prova pra Marta que ele é um viajante no tempo, tirando a gravata no começo do episódio e só mostrando que ele tirou a gravata no final do episódio quando ele entra na TARDIS. Ok? Beleza, Marta fica impressionada com isso e vira companion. Ok, legal. É importante mostrar que o Doctor tava naquela, assim, gostei da sua companhia, não tava com uma pinta de vamos que vamos tornar a coisa oficial, né? Tanto que ele prometeu pra ela uma viagem pro passado e uma viagem pro futuro, e a viagem pro passado é o que vem agora. Exatamente quando a gente vai entrar agora no segundo episódio da terceira temporada, que é The Shakespeare Code, ou Código de Shakespeare. Sempre tem no Doctor Who essa história de que ele encontra personagens verdadeiros da história e pega trechos da história que realmente existiram, lapsos da história que realmente existiram e encaixa o doutor nesses lapsos. Aconteceu isso, por exemplo, com a Rainha Vitória lá no ataque do lobisomem na segunda temporada, a Rainha Elizabeth, o Churchill mais pra frente. Então, cara, eles adoram botar personagem de história verdadeira. Claro que normalmente, em, sei lá, 80% das vezes são personalidades históricas britânicas, porque a série é britânica, né? Claro. E teve também um episódio que apareceu o Van Gogh, né, demais, se você esqueceu de citar. Não, eu tô falando 80%, por isso que eu falei 80%, que não é quer dizer que todos os personagens são britânicos, mas tem muito mais personagem britânico, como Agatha Christie, Shakespeare... Charles Dickens, Churchill, Rainha Elizabeth, Rainha Vitória e o caramba 4. Então, britânicos são a maioria, mas vamos lá, isso não vem ao caso aqui agora. The Shakespeare Code, ou seja, Marta ganhou uma viagem pro passado, então vamos visitar Shakespeare, porque não, vamos ver uma peça de Shakespeare e como o Shakespeare ficou apaixonado pela Marta. Ah, ele tinha cara de que se apaixonava por qualquer uma, né? Qualquer uma. Ali usou saia, era com ele mesmo. Ah, mas ali, aí é que tá uma coisa engraçada. Ela não estava usando saia. É verdade. Aliás, achei inteligente ela perguntar pra ele. Ela era negra, ela é exótica. Você não viu ele comparando por causa da cor dela? Ele ficou impressionado com a cor dela. Porque realmente... Eu acho que ele tava impressionado também com aquela roupa justa na bunda dela, cara. Pode ser também. Muito provavelmente por causa disso. Cara, mas aqui, mas falando sobre Shakespeare na série, eu achei ele um personagem muito foda, cara. Eu achei ele muito engraçado, eu achei ele muito maneiro. A girada, é tipo, toda hora ele cita uma coisa que ele vai escrever no futuro e ele pensa, ah, não, mas isso é besteira. Tipo, quando ele começa a citar o ser ou não ser, aí o Doctor vira pra ele falando, pô, você deveria escrever isso aí. Ele pensa, não, isso não. Não, é muito babaca isso, não. Não é muito maneiro. Cara, eu achei o episódio muito engraçado, muito maneiro. E esse episódio mega divertido e pra mim é um dos melhores da temporada. Sim, concordo. Dona Ana, fala. Você gostou da história dela se preocupar com a roupa dela em relação à roupa dos civis? Na verdade, ela levantou uma ideia. Nessa época, não sei se na Inglaterra ainda existia escravidão. Eu acredito que sim. Se não tinha, tava terminando. Né? Mas ela tinha uma ideia, ela levantou algumas coisas que você vê em filmes de ficção. Se eu fizer alguma coisa aqui, vai refletir no futuro, não é perigoso, e eu não corro o risco de ter a minha liberdade cerceada, porque afinal de contas, né, eu sou diferente. E eu reparei, revendo o episódio, que enquanto eles estão conversando e o Doctor tá ali acalmando ela, dizendo que não, ela não precisa se preocupar, umas duas ou três pessoas cruzaram com ele na rua e tinha pelo menos duas mulheres negras com trajes da época que passaram por eles. Aí fiquei naquela de... Uhum. É sutil. Eu tô recebendo mensagens do além, segundo mensagens do além, a Inglaterra não tinha escravos. Ah, ela tinha escravo nas colônias, sim, dela, mas no solo inglês não podia ter escravos. Ah, que conveniente pra eles, né? É fácil deixar a escravidão e o sofrimento lá longe. Muito obrigado, além. Depois eu conto quem é o além. Peraí, calma. Eu tinha caído, gente? Se caiu, ninguém percebeu. O perigo do episódio de Shakespeare Cold são as Carrionites. A raça de mulheres que, por muito, parecem com a figura mitológica das bruxas, né? Porque elas faziam feitiços falados, inclusive, caldeirões e caras de bruxa mesmo, como a gente vê, né? Tudo bruxa. Mas que, na verdade, eram seres de outra parte do universo, de uma raça que, segundo o próprio Doc, já devia estar extinta. Mas que, na verdade, tinha sido expulsa para um outro universo, ou um buraco negro, ou alguma coisa dessa. E o objetivo das três Carrionites que estavam na Inglaterra naquela época, fazer com que o Shakespeare, no Teatro Globe, fizesse a declamação de um poema a tal ponto que ele abrisse um buraco no tecido da realidade e fizesse todas as Carrionites lá do outro lado passarem pra cá, né, Ana? Exatamente. Diz que, segundo a história, elas concentram a energia através da fala. E quem mais seria adequado para escrever, para verbalizar a magia que elas queriam do que o Shakespeare, né? Então elas fizeram todo um esquema para que ele fosse direcionado a escrever o que elas queriam e assim poder fazer a magia funcionar. Eu tenho que admitir que eu adorei o episódio por um motivo bem específico, né? A recriação do Globe. Eu achei que era um cenário e depois eu descobri que não. O Globe foi reconstruído na Inglaterra. Ah, que maneiro, sim. Né? Ah, que maneiro, ele tá em uso. Tem uma série da BBC que fala sobre Shakespeare e várias obras dele em particular, com atores que interpretaram os papéis. E ali eles mostram, estão sempre mostrando o Globo, porque é um lugar perfeito para reencenar as peças deles, né? Ah, não tem lugar melhor para reencenar do que no teatro que o próprio Shakespeare criou, né? Com certeza. Eles dão uma desculpa, né? Até por causa do formato octogonal, que seria uma... Não, 14. 14 lados. 14 lados, eles... Isso. Eu tô com... Desculpa, o Terry Pratchett baixou em cima de mim e o número 8 ficou na minha mente. Então, o formato do Globe, ele também já teria sido construído para poder reverberar a magia melhor ali dentro. Bom, a magia do teatro, eu concordo. Não, e o contexto final do Shakespeare improvisando no finalzinho para expulsar as bruxas, usando Expelliarmus. Expelliarmus, cara, muito bom, né? Muito bom. Cara, eu achei muito maneiro. E tudo dentro de um contexto, porque a Marta conversou com o doutor a respeito do Harry Potter lá pelo meio do episódio, que ainda era na época que não tinha saído o último livro. O doutor espera pelo último, chorei muito. Ai, que cruel, meu Deus do céu. Que sacanagem. Cara, uma sacada que eu achei desse episódio, foi muito maneiro, foi que a magia que as bruxas usam, você não falou isso, né, Gilmaster? Na verdade, são ciência, né? Assim como os humanos adotaram a matemática, elas adotaram as palavras no mundo dela. Eu achei isso muito maneiro, essa explicação de como elas usam magia e como é que funciona. Uhum. E no final, o Tennant, aquilo ali foi capo, cara. Aquilo ali foi capo. Muito bom, JK. Cara, aquilo ali com certeza foi capo, cara. Aquilo não tava no texto, cara. Aquilo ali foi episódio dublado, foi capo do Tennant. Cara. É demais, eu vi todos dublados. eu vi, ó, esse episódio eu vi dublado, e nessa hora que ele grita muito bom, de quem? No dublado ele grita, valeu Harry Potter! Cara, eu acho isso muito puta bizarro. Que o povo não sabe fazer referência, puta que pariu, caralho. Ah, por isso que eu não assisto o Doctor Who dublado, pô, minha merda, Doctor Who dublado, cara. Em defesa aos brasileiros, eu imagino que se ele dublasse, fosse colocado assim, obrigado JK, alguém ia perguntar, o que que o Kubitschek tem a ver com isso? É, né? Pior que é, né? Mas... Aí, como a dona Ana falou, ela tinha direito a uma viagem pro passado e agora uma viagem pro futuro. Gridlock. Quando Madame Dona Martha Jones é apresentada a New York. A 14ª cidade a receber o nome de Nova York. 15ª cidade a receber o nome de Nova York. É, então, é a mesma coisa. Cala a boca, não me corrija. Porra. Tá, desculpa, vai. Essa história é interessante porque ela remete muita coisa daquela história do hospital que foi com a Rose, né? Porque aparece de novo o The Face of Bow. Sim. Né? Aparece novamente a noviça Haime, que é a gata, né? A mulher gato. Inclusive o povo gato proliferou, né? Porque tem lá, tinha gato, inclusive, convivendo com o humano e tendo gatinhos. Olha que coisa, assim, né? Desculpa, eu sou obrigada a fazer esse comentário. David Tennant segurando gatinhos, com gatinhos pelo ombro, gatinhos por cima dele. Oh, meu Deus. Espera que eu tô derretendo aqui, só um instante. Pronto, passou. É a coisa mais fofa do universo. Uma curiosidade que eu vi depois num documentário sobre a terceira temporada. Aquela cena com os gatinhos foi improviso do Tennant. Porque ele não sabia. Foi? Ele não sabia que tinha gatinhos. Pra ele ia ser um puppet, ou um boneco, ou uma criança humana, tal e coisa fantasiada meio de gato, tal e coisa. Ele não sabia que ele ia se deparar com uma cesta de gatinhos. Aí quando ele abriu aquela cara de... Oh, meu! Meu Deus! O que ele faz é totalmente sincera. Aquela cara que ele faz quando ele pega nos gatinhos e faz... Oh. Cara, que muito fofo, né? De fato, muito fofo. Cara, mas esse episódio é muito bom, né, cara? Essa parada da... que os humanos colonizaram outro planeta pra ser a terra deles. E a trama do episódio em si, eles presos no trânsito, o Doctor ele pulando em carro pra salvar a Martha. Eu gostei muito desse episódio também. Cara, o trânsito que a pessoa anda 14 jardas em 5 anos. Chupa São Paulo. É isso num bom dia, isso é um né? Isso num bom dia. Isso é trânsito, viu, São Paulo? Vocês parem de reclamar de marginal, engarrafada e o caralho a 4, porque vocês conseguem andar muito mais do que 14 jardas em 5 anos. Muito bom. Cara, e cada personagem mais bizarro dentro dos carros, né? O cara entra num carro, o cara tá todo de branco, o outro tá todo de vermelho, o outro tem dois naturalistas pelados dentro do carro. Ah, nossa, cara, é muito maneiro isso. O Doctor ele entrando em carro e falando que ele veio do governo pra poder... Né, patrulha do trânsito, sessão a pé. Chega uma hora que ele cansa de dar essa desculpa, ele começa a falar, dá licença, só tô passando, ele chega pra galera dar uma olhada. Opa, eu tô aqui. Vou pegar esse lenço aqui, dá licença, desculpa, tô passando, tá, beijo, tchau. Cara, muito bom, cara, muito bom. E nesse episódio que a gente tem no final do episódio, a surpresa que a gente só vai descobrir no final da série, né? Que ele não tá sozinho nesse mundo, como ele achou que tava. You are not alone. Ah, cara, é outra que dublado fica uma merda. Você que isso, não né? está sozinho, que não faz mais sentido nenhum com a porra da trama no episódio que a gente vai falar daqui a pouco. Cáspita. Aí partimos para um episódio duplo que começa com Daleks em Manhattan. Dona Ana, espalhe-nos sobre Daleks em Manhattan. Daleks em Manhattan. Engraçado, eu revi esse episódio pra gente poder gravar, mas ele não ficou muito claro na minha mente. Coisa chata. E engraçado que... Não é dizer que o episódio seja ruim, mas... Você sabe o que me impressionou mais nele? Foi pensar que os Daleks são bastante Art Nouveau. Eles têm cara dos anos 20, 30, não tem? Cara, eles ficaram perfeitos no Empire State, cara. Eles combinaram perfeitamente com o Empire State. Os quatro Daleks do culto de Skaro, que tinha aparecido lá na Batalha de Canary Wharf e que fugiram no final do episódio através de um temporal shift, eles acabaram em Manhattan, só que sem energia para poder continuar a viagem e tentar controlar tudo. Então eles tiveram a brilhante ideia de aproveitar uma tempestade de raios gama que ia acontecer por conta de uma explosão solar, e tome Technobabble, para energizar câmaras de transformação Daleks humanos. Puta que pariu, que planozinho bunda! Meu Deus! Transformar humanos recém-falecidos em um exército Dalek através da implantação de DNA Dalek em cadáveres humanos. Tem algo pior. Pense que alguns dos projetos deram errado e você tem uma versão nova de Homens Porcos. É, né? Mas você tá julgando o plano dos Dalek, mas pensa assim, você tem uma espécie sua, certo? A sua espécie é uma espécie conquistadora. Sobraram só quatro de vocês, você tem que dar algum jeito de proliferar, e você não tem muita opção. O que você vai fazer? Vai pegar escravo humano. Ué, é a única opção que você tem, cara. Mesmo que a gente seja impuro e tem toda essa parada que a gente não é perfeito como os Daleks, mas fazer o quê? É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, né? O ponto master nessa brincadeira foi o Dalek Sec se transformar num Dalek humano. Ou seja, literalmente um homem com cabeça de Dalek. Que imagem bizarra. Pô, mas eu vou falar, eu fiquei com pena do Dalek Seven depois, cara. Lógico. Não, eu fiquei com pena do Dalek Sec simplesmente porque ele, graças à humanidade recém-adquirida, tinha tomado, vamos assim dizer, vergonha na cara. Viu que os Daleks eram um bando de filhos de uma égua mesmo, então não era uma boa eles continuar isso. Tentou, apesar de ser ainda o líder do culto do Skaro, ele tentou fazer com que os outros Daleks ajudassem o Doctor, mas os outros, não vamos ajudar, o Doctor é nosso inimigo, e o Dalek Sec tá pirado, então morte ao Dalek Sec, dane-se o Dalek Sec. Nerdmaster, convenhamos, você acha que um Dalek, ou um humano, ou quem quer que seja, iria seguir as ideias ou concordar com uma criatura que parecia uma versão minúscula do Cthulhu? É verdade. Olha só, gente, rapidinho. Vocês notaram que a gente teve o Homem-Aranha nesse episódio? O Andrew Garfield. Era um molequinho nos esgotos. É, tinha lá o Andrew Garfield. É, novinho. Ó, e se ele virasse o porco, a gente ia ter o Porco-Aranha nesse episódio também. Cara, você esperou o momento certo pra soltar essa, né? Acabei de pensar. Essa foi uma pérola. Não, essa porra. Pérola pro porco. Caraca, é combo. Não, peraí, é combo. É combo de piada ruim, é isso mesmo que eu tô entendendo? Ah, Nerdmaster, com grande poder vem grande responsabilidade. Esse episódio, como eu já falei, é duplo, então teve a segunda parte dele com Evolution of the Daleks, que foi justamente a aparição do Dalek Sec como Dalek humano, e a derrota dele e tal e coisa, e acabou sendo que só sobrou pra brincadeira o Dalek Khan, o último representante do Dalek, que claro, como sempre, Emergency Temporal Shift, e picou a mula, fugiu e se escafedeu, e depois a gente vai ver mais pra frente na quarta temporada onde é que ele foi parar. Cara, a série perdeu a referência perfeita, né? Na hora que o Dalek Khan tava se teletransportando, o Doctor podia ter gritado, né? Khan! Não é can com K, desgraça. É C-A-N, não é K-H-A-N, não. Não, mas... Desculpa. Não é esse tipo de can, desculpa. Não, desgraça. E nem esse tipo de filme, né? Desculpa, foi mal. Eu fiz uma anotação aqui pra mim, que eu achei importante lembrar, que esta é a... Nesse episódio temos pela primeira vez... Pelo menos nessa temporada que eu me recorde, o Doctor dizendo Alonzi. Ah, sim. Foi a primeira vez que ele usou Alonzi. Inclusive, ele expressou o desejo de usar um Alonzi perto de alguém chamado Alonso. Aí seria Alonzi, Alonso. Alonzi, Alonso. Nossa Senhora! E depois vai ter um episódio mais pra frente, não nesta temporada, mas vai ter um episódio mais pra frente que ele vai usar Alonzi, Alonso. Eu chamo isso de plantar a semente. Tá ali. É, porra, o Dr. Who faz isso o tempo todo. Ele tava querendo... Esse foi o episódio em que o Tênis estava querendo implantar o bordão dele, que até agora ele não tinha um bordão, né? Então ele tava querendo ter o bordãozinho dele, porque o Eccleston tinha o Fantastic, que até o Tennant usava de vez em quando, mas não com aquela cara de bunda que o Eccleston fazia quando ele falava Fantastic, né? Por favor, aquela então... incomparável cara de bunda, por favor. Não, aquela suprema, incontestável e maravilhosa cara de bunda que o Eccleston por favor. Fazia quando cara, falava... Que cara antipático, cara. Não, cara, é que você não viu o resto da série. Quando você vê o resto da série e entender o que foi a Guerra do Tempo, você vai saber por que o Eccleston interpretava aquele jeito. Ah, sim, porque ele é um péssimo ator. Porque ele é um péssimo ator, acho que eu vou falar disso. Pior que não, o Eccleston é um ator do caralho. Ah, é? Nossa, julguei mal. Tá bom, vamos aí então. Mas vamos lá, se não vem ao caso. A gente até discutiu isso na primeira temporada, não foi? Você lembra, Ana, de eu ter falado isso na primeira temporada? Que depois que eu revi é que eu entendi por que o Eccleston... estava interpretando daquele jeito? É, a gente chegou a discutir alguma coisa a respeito, sim. Se bem que eu já tinha... Sim. Na verdade... Mano, você gosta dele? Você gosta dele como doutor? Gosto. Eu tenho uma máxima. Eu nunca conheci um Doctor do qual eu não gostasse. E eu gosto Eden. Sempre pelos motivos diferentes. Eu gosto do Paul Magan porque ele tem a voz do Paul Magan, isso já conta muito. Porque o Paul Magan... Eu vou botar isso aqui no cast, uma conversa que a gente teve no grupo dos mecenas do Paranerd. Se você ouvinte não é mecena do Paranerd, você não sabe o que está perdendo no grupo dos mecenas do Paranerd do Telegram. Estávamos conversando a respeito desse episódio que estamos gravando hoje, e aí foi o Flodoaldo, né? Foi o Flodoaldo que chegou e falou que o Paul Magan tem uma voz maravilhosa. E a Ana, claro, que corroborou com ele, né? Achando uma maravilhosa, linda, sublime, excepcional. Aí eu mandei, já emendei logo de cara. É uma voz suave, tão maravilhosa que se o cara mandar você a merda, você vai. Aí eu complemento, você vai com um sorriso no rosto. Com um sorriso no rosto, você vai, você ainda pede, agradece e vai cantarolando e assoviando uma canção, entendeu? Já que ele te mandou a merda. Não é à toa que o homem faz um monte de locução de documentário da BBC. Ele tem aquela Sim. voz que você diz, ah, eu quero ficar aqui, eu vou ouvir sobre... A Patagônia. Eu ouvi um documentário em inglês falando sobre a Patagônia só para ouvir a voz dele falando Patagônia. E aí temos o episódio favorito de Madame Dona Ana Lúcia Luthier, que é The Lazarus Experiment, a experiência Lazarus. Olha lá, Ana, brilha, eu sei que você ama esse episódio, brilha. Olha, não é uma questão de amor, mas eu acho que esse é provavelmente o episódio de Doctor Who com David Tennant que eu assisti mais vezes. Eu acabei participando de uma gravação que não foi ao ar. De um outro podcast, e era sobre esse episódio. Aí eu tive que rever pra assistir aqui, pra gravar aqui também, além da vez original que eu já tinha visto. Foi pro Rookers? Foi pro Rookers. Ah, canalhas! Mas eles nunca passaram, nunca exibiram. Então lá, tá lá na geladeira da edição. Então, The Lazarus Experiment é com certeza o episódio que eu mais vi, e isso tanto faz com que ele acabe tendo... Eu tenho um carinho especial por ele, primeiro porque eu posso ver David Tennant usando smoking, ele está assim, quase um James Muito Bond. Muito bom. Muito bom, Smokey. Cara, ele parece um James Bond, né? É um Bond um pouco baixinho, né? Mas ainda dá. Não, baixinho não, pelo amor de Deus. O Tennant é alto pra chuchu. Ele não, só é muito magro. Comparado com o resto... É, a magreza dele é que faz ele parecer atarracado, né? Temos Martha Jones usando também vestidos elegantes, super chique, traje. O que é a Frina Iger de vestido? Maluco! Ô, mulher bonita da porra! Nossa, né? Diz que não, Wallace. Diz que não, Wallace. Ela é bonita mesmo, cara. Nossa, eu tenho que compensar. Ela é muito bonita. Dona Ana pode adorar o Tennant de Smoke, que eu também adoro. O mão quem não, né? Porra também, né? Quem não? Mas mão que é a Martha Jones naquele vestidinho colado? Nossa senhora! Ela é uma atriz muito bonita, né, cara? Eu acho a Martha como atriz ainda mais bonita que a dona. Pronto, falei. Beleza física, eu concordo. Não, beleza física, ela é mais bonita do que a dona. Porque a dona ela é bonita, mas ela não é gostosa. Ela não tem sex appeal. Ela pega a gente pelo carisma, pela beleza da sarcasmo dela. Tá bom. Vamos parar de falar da dona. Calma que vai chegar o momento. A Freeman, ela tem os traços muito equilibrados, ela tem um rosto que tá tudo muito bem colocado no seu devido lugar, assim, o nariz é bem proporcional, os olhos, ela acaba sendo bonita, mesmo que você não tenha o costume de achar uma pessoa negra bonita, e a gente tem, infelizmente, às vezes, esse tipo de preconceito, você olha pra ela e já diz, ela é uma deusa, ela é muito bonita. E o jeito como ela deixa muito o cabelo bom. Dela muitas vezes preso, valoriza ainda mais o rosto dela. Eu acho ela belíssima, tá? Ela é linda até de roupa de exército. Pronto, falei. Nossa senhora, mas se paga pouco pau, cara. Cara, paga pouco. Ela fica bonita com roupa de advogada de tribunal britânico, porque a primeira série que eu assisti com ela foi o Law and Order britânico. Foi! É o Law and Order britânico, ela tá lá também. Onde é que o povo da BBC não tá, né? Porque ela tá em todos, né? O Matt Smith agora é rei no The Crown. Mas não é, que coisa fofa. Ai, que vontade de ir lá perto. Cara, eu não consigo levar a sério do rei. Eu não consigo levar a sério o rei com o Matt Smith, cara. Eu não consigo. Eu tô adorando o Matt Smith como rei no The Crown, mas eu não tô conseguindo levar a sério. Eu tô achando na hora que ele vai gritar Jerônimo! É, príncipe consorte, tá bom. Eu tenho o Além aqui dizendo que não é rei, é o príncipe consorte. Valeu, Além, obrigado. Além. Ele usa a franjinha que ele usa no Doctor Who também, na série? Não. Não, ele tá com o cabelo pra trás, é. Me perdeu. Senão ia ser frescura demais, né? Tá bom. Então, vamos voltar aqui. The Lazarus Experiment. O Doctor, só pra variar, resolve acompanhar a Martha numa atividade, digamos que é dela, né? Ela vai visitar a família durante uma festividade que o patrão da irmã dela está dando e que é justamente pra apresentar o experimento Lázaro. A ideia não, de que você pode regenerar, você pode ficar... mas não como Doctor, né? Você vai regenerar não se tornando outra pessoa, você vai regenerar se tornando mais jovem. Aí o velhinho caquético tá lá praticamente quase a cadeira de rodas, sai da máquina maravilhosa com a aparência do Mark Gates. Quem diz? Ok, vamos só dar um pingo aqui, só um pontinho. Cara, é a maquiagem de velho mais mal feita que eu já vi na minha vida. Beleza, agora vai ao contraponto. O cara não era um velho de verdade, não? Era maquiagem aquilo? Era maquiagem. Aquilo era o... Sabe o ator novo que saiu da máquina, Wallace? Sei. Ele com maquiagem. O que entrou era ele com maquiagem. Nossa, cara, eu venho gravar... Ô, Nerd Márcio, eu vim gravar Paranerd, eu não queria me sentir burro, não, Nerd Márcio. Caraca... Eu não percebi isso, a minha era outra pessoa, sério. Caraca, cara. Não. Você acha que eles vão contratar dois atores só porque é velho e o outro é novo? Não, mas olhando pra esse ponto, né? Não, é caraca, cara. Eu gostei mesmo da maquiagem. Eu não achei mal feito. Tava muito borrachuda, cara. Tava muito na cara que era maquiagem, cara. Você é muito crítico, você é muito exigente. Você tem que ser mais feliz com a vida. Não, era muito borrachuda. Olha, eu vou ser sincera, eu acho que se o Mark Gates tivesse saído da máquina com a aparência que ele tem hoje no Sherlock, não ia parecer tão chocante. Mas ele sai da... ele sai da máquina Sherlock parecendo muito garotão, ele parece garotão demais, o cabelo tá loiro, parece, com franja. Já sei da onde o Smith tirou a franja, foi do Mark Gates. Parecia o Gugu Liberato. Isso. Só faltou ele cantar a música do passarinho, mas tava assim demais. Ele saiu só. Eu tenho a impressão de que ele teve maquiagem também pra ser rejuvenescido. Caraca, cara. Aí não teve dá. Um botox ali. Não, teve um botox ali. Rolou um botoxinho ali nas ruguinhas. Rolou. Gente, ele faz quem ele no Sherlock? Brilhando demais. Ele é no Sherlock? Ele faz quem lá no Sherlock? Ele é o irmão do Sherlock, o Michael. Não. Ele. Não. Yes. Não, ué. É o irmão do Sherlock, porra. Não, bota a foto dele aqui. Algum repórter de plantão, bota a foto do cara aqui, não é possível. Caraca! Nossa senhora! Continua, gente. Ignora meu espanto. Minha cabeça explodiu aqui agora. Vou recolher meu cérebro com tá bom, tá bom, vambora. Seguindo viagem. Aí o experimento dá errado. O cara vira um monstro escorpião de CGI mal feito. Roubaram os efeitos do Escorpião Rei. Sério. Ai, caralho. Até o The Rock como Escorpião Rei tava mais bem feito que aquela merda de monstro de CGI. Ah, eu gostei, cara, tava legal. Eu achei honesto. Não, fala assim, não. Pô, não tá. Cara. Não, cara, não tava. Cara... tava no mesmo nível de qualidade da consciência Nestim do episódio Rose lá da primeira temporada. Ah, acho que tava não. Um pouquinho não, pior, não, viu? Não tava. Ah, que isso, gente. Vocês estão sendo muito, muito críticos. Cara, eu gosto também desse episódio, o show-off que esse ator faz quando ele vai se transformar. Ele fica fazendo umas... Ele tá assistindo Dor? Ele fica fazendo umas caras... Porra, tu acha... ele faz umas acrobacias ali de quem quer tá tomando um choque anafilático ali, que porra! Né? É muito show-off, cara. É muito legal. Mas tá bom. Só uma pequena lembrança, né, que... É, nós acabamos não mencionando até agora a família da Marta, né? Ah, que família! Verdade. Essa família é muito unida! A mãe da Marta, pra quem achava que a mãe da Rose era uma figurinha chata, difícil, né? Precisa conhecer a mãe da Marta. Vai simplesmente beijar o chão onde a mãe da Rose pisa. Ah, certo. Que isso, gente. A mãe da... Não, mas, gente, vocês estão... Ah, peraí, calma. Ela não é chata, ela é mãe, cara. Ela tá preocupada com a filha dela. Ó, a filha, calma. A filha dela ainda é estudante de medicina, não, nem é médica ainda, então ela é uma universitária. Tá saindo com um cara possivelmente mais velho pra lugares estranhos, um cara que ela nunca ouviu falar, e a filha dela tá toda amigona do cara. Ah, cara, não, sério, ela tava se preocupando. Eu achei totalmente sincero e eu entendi a personagem. Até o que ela fez depois, eu entendi tudo. Eu gostei muito do personagem. Não, que a gente entendeu o personagem, a gente entendeu, mas ela não deixa de ser chata por causa disso. Ah, mas aí, é chata você também é, e todo mundo fala contigo. Não, tô brincando, é demais. Te amo. Seguimos agora pro sétimo episódio da terceira temporada, que é o 42. A resposta para a vida, o universo e tudo mais. Caramba. Você não tinha percebido que era homenagem ao Douglas Adams? Não. Não tinha. Eu percebi isso. Agora quem tá com o cérebro no teto sou eu. É só você perceber que o grande mote na brincadeira é o jogo de perguntas e respostas. Cara, a reação honesta da Joaninha percebendo uma coisa que tá meio na cara assim é muito engraçado, cara. Não é bom? Eu adoro. Cara, muito legal, cara. Vamos fazer mais isso. O que mais você não notou? Não, o que eu não notei, quer dizer, tô notando agora porque eu tô consultando a Wikipedia, é que quem escreveu esse episódio é o Chris Chibnall, o que vai ser futuro showrunner da série. Viu? Tô ferrado. Viu? Então, vamos lá. O Doctor e a Martha param numa estação bizarra que pega a energia de um sol que tem perto dessa estação e tá tendo problemas, porque o sol tá ficando cada vez mais quente, mais violento, e tá danificando a estação, tal e coisa, e eles têm que tentar resolver problemas quando alguns dos tripulantes começam a ficar com olhos faiscantes que queimam as pessoas. E o nome do episódio é 42, além por ser de ser homenagem ao Douglas Adams, porque 42 era o número de minutos que eles tinham para resolver esse problema. Eles tinham exatamente 42 minutos para resolver o problema. Chupa 24 horas. É, Nerdmaster. Nerdmaster e Joaninha, eu quero fazer uma pergunta. Vocês gostaram mesmo do episódio? Tipo, esse episódio para vocês foi o melhor da temporada ou foi só um episódio ok de transição? Não, melhor da temporada não. Ele é um bom episódio, mas eu sinceramente não classifico ele entre os melhores dessa temporada, não. E você, Joaninha? Eu gostei no sentido de que ele tem vários elementos de ficção científica, né? Na verdade, muitas Sim. das coisas que estão ali a gente já viu antes. O elemento alienígena que está sendo ferido pelos humanos que não sabem Sim. que estão provocando isso. E que ele tenta... Ou que sabem tão pouco se fudendo, né? Ali eu acho que ficou claro que eles não sabiam. A ideia de que um planeta pudesse... Um planeta não, um sol pudesse ter alguma forma de vida atrelada a ele é algo que normalmente não aparece em ficção científica. A gente imagina o sol sempre como uma grande bola de energia. Você não imagina que é uma criatura de energia presa ali dentro. Pois que vive ali de alguma forma. Então, quando essa criatura acaba infestando a nave, infestando a tripulação, ela tá ao mesmo tempo tentando se comunicar e tentando machucar aqueles que machucaram ela. Então, esse tipo de conceito em termos de ficção científica é bem sólido. Então, eu achei que foi um episódio assim, ele foi sólido. Ele também mostrou alguns momentos que, no caso, pra Marta, foram momentos bem tensos, né? Num determinado momento do episódio, ela e um outro tripulante ficam presos dentro de uma cápsula de fuga. Essa cápsula é ejetada e eles estão indo rumo ao sol. Então ela acredita naqueles momentos que ela pode estar para morrer. E ela usa lá o telefone, o celular modificado que o Doctor deu para ela para se comunicar com a mãe, falar com a mãe. E eu acho que foi um momento que, assim, para a personagem foi bem emocionante. Para a atriz também foi um momento que deu de destaque, né? Ela pôde... Nossa, você mandou muito bem ali, cara. Mandou muito bem mesmo. Sim, esse é justamente um ponto que eu ia destacar, que ela ganhou a cobertura infinita da rede celular da TARDIS, né? Sim. Isso é muito bom, isso é muito bom. Homem para todo tempo, espaço, universo. Ela tem que saber o DDD, é muito bom isso, cara. Não é o melhor episódio da temporada, mas eu achei ele bastante consistente, a história acaba tendo um começo, meio e fim, bem redondinho, bem sci-fi. E, no geral, me agrada. Então, eu fiz a pergunta justamente porque eu não sei se... Olha só, eu já vi esse episódio já tem um tempo já, reassisti o episódio, e até hoje eu não sei se eu gostei de fato do episódio, sabe? Tipo, essa parada dos... Tipo, eu tava gostando do episódio e tal, eu tava achando essa parada do cara voltando, matando a tripulação, indo atrás da mulher dele, bem maneira, apesar daquele óculos ridículo que ele tava usando na cara, mas tá bom. Só que essa parada depois no final, que foi a entidade que tá presa no sol, que tá dominando a galera pra poder dar o aviso e tal, eu achei aquilo meio forçação de barra. Aí eu não sei se é comigo, se todo mundo pensou isso, ou se sei lá, eu vi que é só comigo só. Aí eu realmente não... Aí eu não sei se eu gosto ou não gosto do episódio. Tem coisas que me agradam, mas tem coisas que também me faz ficar meio... Achei meio forçado, até de um pouquinho forçado, sabe? Passamos então para mais um episódio duplo. O oitavo e o nono episódios dessa temporada, que são Human Nature e Family of Blood. E foi naí que eu me engatei na série e me apaixonei de verdade pela Marta e pelo tudo na série. Foi nesse episódio duplo aí que eu comecei a ficar realmente muito empolgado com os próximos episódios. Que até então eu tava assistindo e tal, tava gostando, mas agora sim eu achei foda. A Marta ganhou um destaque, ganhou um papel de relevância nesse episódio que foi realmente sensacional, né? O que que acontece? A família está atrás do Doctor. A família é literalmente uma família de alienígenas, caçadores de recompensa, que querem o Doctor para poder obter a força força vital dele ficar com os poderes de um Time Lord. Eles são os melhores caçadores de todo o universo e caçam pelo olfato. Eles já tinham sentido o cheiro do Doctor, e o único jeito que o Doctor tinha para poder fugir, que mesmo pegando a tarde e fugindo pelo espaço-tempo, a família estava indo atrás para a nave deles, o único jeito que ele tinha para poder fugir era usando o circuito camaleônico da nave da TARDIS para ele poder se tornar humano. Muito bom. E aí surgiu o professor John Smith. Descreva-nos o professor John Smith, Ana Lúcia. Um professor britânico, bem, eu diria até que bem típico pro ano em que eles acabam se escondendo. Sim. Né? Eles são 1913. Isso, é importante que eles estão no limiar da Primeira Guerra Mundial. Né? Uhum. É um ano antes, para ser mais específico, né? Exatamente, eles estão em 1913. Você vê uma escola para meninos. Num primeiro momento eu até achei um pouquinho estranho, depois eu lembrei o contexto da época, né? E nessa escola você vê a formação dos meninos, tanto do ponto de vista educacional, né? Eles estão tendo as aulas que se espera, né? Inglês, matemática, geometria e tudo e tal. Mas eles também têm aulas práticas de tiro, aulas que envolvem munição de todo tipo, porque a mentalidade daquela época, a guerra não tinha começado, mas o espírito da guerra já se fazia bem presente. Eu achei no momento, não sei se eu tô tendo uma interpretação errada, mas que aquilo ali seria quase um colégio militar mesmo. Não, aquilo é um colégio militar, não é não? Pô, eu achei que aquilo era um colégio militar. Eu também pensei nisso, mas os uniformes deles não remetiam a um uniforme militar. Nem eles, nem os professores. Se fosse um colégio militar, teria realmente militares como professor, tá certo. Tem razão. Eu acredito. Eu posso até estar enganada, mas eu acredito que um colégio militar não teria uma governanta. Sim. Enfermeira, concordo. Talvez, mas governanta. Concordo. Não. Governantas e empregadas não estariam num colégio militar, tem razão. Governantas e empregadas estariam num colégio? Num colégio britânico, sim, porque eles trabalham com toda a hierarquia de serviçais que a corte usa, tal e coisa. Mas num colégio militar, não, porque eles usariam os próprios cadetes para fazer a limpeza dos banheiros. Sim, e você não vê uma hierarquia militar entre os alunos mais velhos, mais novos, professores? Não, os professores agem como professor, são tratados como professor, mas há um clima militar. Eu não sei te dizer se historicamente na Inglaterra haviam escolas não militares que seguiam esse tipo de perfil, de parâmetro. Só que como você falou, o espírito da guerra já se fazia presente. Né? Uhum. E há toda essa coisa de preparar os jovens, o futuro da Inglaterra, né, para as batalhas que se virão. Então você vê esses meninos sendo tratados de certa forma como meros soldadinhos, peãozinhos. Você, inclusive, tem um garotinho ali que é meio que colocado de lado, porque ele parece ser muito sensível, muito delicado, ele não quer usar as armas, ele tem problemas com esse tipo de situação, e o pessoal acha que ele é marica, que ele é fracote. A história é sensacional porque o Doctor vira humano, mas ele precisa guardar a essência do que é um Time Lord, porque senão ele não vai poder voltar a ser um Time Lord. Ele guarda num relógio de bolso, daquele de corredinho, todo chiquetoso, que ele deixa com a Marta como, ó, você guarda esse relógio pra mim, isso aqui é onde eu tô, se você abrir eu volto a ser o Doctor, mas não posso abrir enquanto a família estiver me perseguindo. Aí papo vai, papo vem, o professor John Smith acaba se engraçando com a governanta / enfermeira da escola, e ele fica apaixonado, ele tem coisa, ele não quer voltar a ser Doctor, começa a dar uma viadagem nele, tal coisa. Afinal das contas, o Doctor pega o relógio, volta a ser o Doctor, enfrenta a família, ganha da família, e no final das contas ele acaba tendo que dar adeus à enfermeira, porque ela não vai, ela gostava do John Smith, ela não gosta do Doctor, ela não acha o Doctor a mesma coisa que era o John Smith. Mas ela tá coberta de razão, né? Se a gente parar pra analisar bem, que eu lembrei que eu acabei de ver um episódio de um outro podcast sobre múltiplas personalidades, e John Smith é uma personalidade realmente totalmente diferente da do Doctor, né? A única coisa que eles têm em comum são os sonhos. Ana, você pode falar que foi no Nerdcast, não tem problema. Pode não, que eu vou tirar a edição. Fala não. Tá. Aí, uma cena que eu achei sensacional e acho que é a melhor cena, que mostra inclusive como é que o Doctor é um sacana, é justamente que ele acabou de se tornar o Doctor, mas a gente ainda não sabe disso, e ele entra a lá John Smith na nave da família e começa a esbarrar e bater em tudo que até botão, mecanismo, manivela, alavanca da nave, de um jeito que parece o Jerry Lewis. Sabe o Jerry Lewis nos filmes de Jerry Lewis? Então, era o estilo Jerry Lewis de andar pela nave. Ele andava pela nave, esbarrava no botão, batia numa manivela, tal e coisa. No final, ele mostra que ele, na verdade, já era o Doctor, que ele não era mais o John Smith, e todos esses botões que ele tinha feito tinham ativado a autodestruição da nave da família. E muito bom, aqui, cara, nós temos aquele momento que é a frase predileta do Doctor, né? Run! Run! Corre! Muito bom, cara. Corre, negada! Cara, esse episódio é muito legal, cara. Essa dupla de episódio. Essa parte do doutor, na hora que ele... Aquela parte também é meio emocionante, quando as crianças estão lutando contra o exército de Homem de Palha. Mas isso já é no outro episódio, né? Pode falar já, né, demais? Não, é nesse. É a mesma coisa. Isso, tá bom. Então, que elas estão lutando com o exército de Homem de Palha e elas estão chorando, cara. Porque, apesar de tudo, são crianças, né? E, cara, aí o doutor vendo aquilo, ele batendo, começando a bater a consciência dele. E você começa a ver também que ele realmente tá com uma personalidade totalmente diferente, porque o doutor em si, como a Marta disse pra ele, ele nunca queria permitir aquilo, né? De crianças lutarem usando armas e tudo. Eu acho isso muito bom, cara. Muito bom mesmo. Beleza. Você sabe que no final do episódio, o menino que, de certa forma, ajuda, né, a situação a se resolver, é mostrado como um idoso. E ele tá com uma papoula na lapela. O Doctor aparece à distância, a Marta também, e o Doctor coloca uma papoula na lapela. E eu fui atrás, porque vendo programas na Inglaterra, eu descobri que realmente é comum, uma determinada época do ano, nos jornais, em qualquer coisa, você vê as pessoas usando uma papoula. E eu fui pesquisar, diz que depois do final da Segunda Guerra, em primeiro lugar, muitos jovens morreram na Primeira Guerra. Vocês não têm noção de quantos meninos nessa faixa etária, 13, 14 anos, acabaram entrando em campo de batalha. Eles não tinham idade legal para lutar, mas eu andei vendo na Inglaterra, os recrutadores muitas vezes recebiam do governo um dinheiro extra por número de recruta que fosse alistado. Então, se você fosse alto, fosse encorpado, e lembre-se, naquela época não tinha como hoje documentos que você pode conferir, coisas assim. Então, era muito fácil a pessoa se passar por alguém mais velho e acabar indo para campo de batalha. Até, se eu não me engano, um dos avós do ator Paul Magan foi para campo de batalha com essa idade mesmo, 13 anos. Caraca, cara. Muito boa. Ela agregou, né? Naquela época não tinha como averiguar se a pessoa a idade da pessoa e também... Era a Primeira Guerra Mundial. 1900, minha avó não era nem viva. Então, porra, dane-se. Bota todo mundo na guerra, cara. É isso mesmo, né? Bota a criança pra se matar mesmo. Esse é o espírito. É isso que eu gosto. Era o pensamento daquela época. Tá mesmo. Só pra finalizar as papoulas, no final da guerra, em muitos campos de batalha, onde os jovens morreram, em mar e mal, alguns eram enterrados por lá mesmo, então cresceu muito a papoula. A papoula passou a ser um símbolo de lembrança desses jovens. Quer dizer, hoje, maravilha, passados quantos anos depois do final da Primeira Guerra, mais de um século desde que ela começou, né? Ainda se faz essa lembrança, essas jovens vidas que se perderam em campo de batalha com a florzinha na lapela. Muito legal. Eles estavam enterrando nesse episódio, no final do episódio, estavam enterrando aquele cara que era bullying, depois virou amigo do garoto que tava com o relógio, não é? Foi o que eu entendi também. Eles viveram o suficiente isso, pra poder ficarem velhos e morrerem de velhice, né? Sim. Sim. Ah, tá. Então tudo bem. Agora passamos para um dos episódios que o povo mais ama na história dos Whovians, que todo mundo diz que é o episódio que você deve utilizar para apresentar Doctor Who para quem não é Whovian. A gente pode não dar spoiler desse episódio, por favor? Cara, porque é muito bom. Não, é porque se a gente der spoiler desse episódio em específico, vai estragar, cara. Meu querido. Bom, cara. Quem ouve o Paranerdia, ouvinte do Paranerdia, que não sabe que nesses episódios que a gente fala de temporada de Doctor Who, a gente vai destrinchar tudo de cada episódio e não assistiu a série. Assim tá ouvindo esse episódio há mais de uma hora. Eu quero, sinceramente, e com todo o carinho que eu tenho no meu coração, mandar você tomar no meio do olho do seu cu. É isso, tá vendo, Joaninho, o amor que o Ned Mas tem pros fãs dele? É isso aí. A gente pede uma coisa com carinho. O cara quer falar de spoiler com mais de uma hora e cacetada de gravação de programa. Caraca, você não entendeu o meu pedido. Foi nesse episódio específico, porque esse episódio é muito bom. Se contar o final... Não, não. Eu quero que você dane. Mas se contar o final desse aí, vai estragar o... Não, mas tá bom. Mas não. Entendi. Gente, esse episódio é só Weebly Wobbly Time Wine. É o suficiente. Weebly Wobbly Time Wine. Stuff. Cara, esse é o episódio Blink, Piscadela, que é simplesmente um episódio em que nós somos apresentados a um dos mais terríveis inimigos que o Doctor já vai ter na vida, que são os Weeping Angels, os Anjos Chorões. Convenhamos que o nome em português não ajuda. É uma merda, né? Anjos Chorões, só a galera andando de skate na praia. É, né? Cantando a abertura da Malhação. Se me permite, até pra ficar em novela, eu devo dizer que Sally Sparrow é a viúva porcina, né? Porque ela é companion sem nunca ter sido. É companion sem nunca ter sido. Caramba. E quer dar pra todo mundo que der um oi pra ela, ela já quer dar, né? Ah, que isso. Então, essa garota aí, eu senti que ela poderia ser ela daria uma ótima companion, cara. Essa menina desse episódio. Ela chega a aparecer depois ou só nesse episódio só? Não, ela só ficou nesse episódio. Puta, que desperdício, cara. Que desperdício. Aí o que acontece? O Doctor aparece muito pouco nesse episódio. A gente vê basicamente as aventuras de Sally Sparrow, uma garota intrometida à la Scooby-Doo. O cara até fala quando vai na casa onde estão os Weeping Angels que é a casa do Scooby-Doo, né? Porque é a mansão dos monstros, né? Puta que pariu. Ela mora na casa. É muito bom, cara. Aí, o que acontece? Realmente, eu não vou contar muita coisa desse episódio, porque esse episódio, primeiro, eu não acho ele o melhor episódio do Doctor Who. Ponto. Quer pra polêmica? Vou fazer treta. Eu não acho Blink o melhor episódio de todos os tempos de Doctor Who. Beleza, Nerd Márcio, o podcast é seu, você tem o direito de estar errado. Se você não pode estar errado, cala a boca. Você tá errado aonde? Cala a boca, feliz. Porém, eu adoro... Tudo tem neste episódio. Eu adoro a história da eu adoro as peripécias de viagem no tempo que essa história proporciona. Todos os momentos, principalmente a cena da conversa do DVD. Nossa, melhor cena da temporada, cara. Melhor cena da temporada. Muito bom, velho. É uma cena que é muito bem construída, né? Na hora que as coisas vão se encaixando, você vai vendo e você diz... Ah, moleque... E o mais engraçado dessa cena é que ela não é só construída pra esse momento, mas todos os momentos antes que o DVD aparece também são bem construídos. Os pontos em que o DVD é mostrado antes, sem ser na conversa mesmo pra valer, tem a ver com o que tá acontecendo naquele momento... Daquela cena, e aí quando você vê na cena completa com a conversa toda, faz todo o sentido do mundo. Ele é muito bem construído, é muito inteligente. Você pode achar que não é o melhor episódio da temporada, mas eu acho que é um dos mais inteligentes. Mais inteligente mesmo. Não. Cara, muito bom. uma das coisas que eu mais adoro nesse episódio é a apresentação dos Wimp and Angels, né? E principalmente o desfecho que eles fizeram para aqueles quatro Wimp and Angels que... Não quero estragar, tá? O filho da puta acabou me convencendo. Não, o cretino acabou me convencendo. Isso, né, Marcelo? Olha só. Se as pessoas encontrarem um Wimp and Angel, um desses anjos chorosos na rua... Eu gosto de falar anjo chorão agora. Um desses anjos chorão na rua. O que, que ela deve fazer pra se proteger, cara? Mijar nas calças, porque não vai ter... Se ela encontrar um Wimp and Angel no meio da rua, cara, ela tá fudida. Não tem como ela se salvar, cara. Só se o Doctor aparecer de repente, cara. Não pisca. Ah, e tu consegue ficar o tempo todo sem piscar, seu corno? Eu já tentei, não dá. Você tem um limite. Não dá! Mas não você. Dá. Ah, caralho, gente, peraí. Você sabe qual é o truque? Seca, cretino. O truque é óculos escuros. Bota um óculos escuro assim, um raibãozão. Como é que ele vai saber que você piscou? Não, mas aí. Mas ele vai achar. Mas, peraí, calma. Olha só, eu tenho informações do além chegar aqui agora que tem uma melhor maneira de hackear. Ela vem a informação do além. Tá, o que, que o além falou dessa vez? Piscar um olho de cada vez. Um olho de cada vez. O negócio é coordenar pra você só fechar. A lá Didi, né? A lá um Didi, quando né? O outro estiver aberto. Além. A lá é Didi, a lá né? A Didi. Você fecha um olho com o dedo, depois fecha o outro com o dedo, né? Tá bom. Tá Ai, velho, cara, melhor episódio, cara. Eu melhor episódio. O além tá sendo sensacional, o além. Cara, o final do episódio, o doutor aparecendo de arco e flecha, cara. Ele com a mata andando, indo pra alguma. E viver alguma aventura, cara. Achei muito engraçado, cara. Eu acho muito inusitado ele estar usando. E olha o que é o mais engraçado. E como é que esse episódio é a cara do Douglas Adams, cara. Apesar de não ser uma homenagem ao Douglas Adams, mas é a cara do Douglas Adams. Que o final, eles ainda não se viram. É o começo. Aham. Uhum. É o final. Aí é que entra a minha dor de cabeça. Pera. Ela escreveu uma parada. Cara, não faz sentido, Filvo. Ela salvou ela mesma porque... Ah, eu não vou tentar explicar. Não, cara, não tenta entender. É não, time, é wibbly wobbly, time wimey stuff. Não é pra entender. É paradoxo. Caraca, minha mente... Nossa, quem é ouvido no Huntercast sabe que eu fico muito confuso com esse tipo de coisa. Minha cabeça dói. Eu não aguento falar. Não. O George LaForge, o engenheiro da Enterprise D, né, da nova geração, dizia que viagem no tempo provoca hemorragia nasal. Eu concordo com ele. E aí vamos para os três últimos episódios grandes. Calma, que eu ainda vou falar do mini episódio final. Calma. Eu tô calmo. Não, é que vai de repente já tem um Ruvian gritando, mas tem outro! Calma, desgraçado. Sei, tem outro, calma. Aí o que acontece? São os três últimos episódios. Apesar de que tem gente que chama só os dois de episódio duplo, mas Utopia tá entremeado. Tá no meio, ele na meio, trama dos três, né? Que são. No final, Utopia, ele serve como um episódio prequel pro final da série. Sim, que são exatamente Utopia, né? Depois The Sound of Drums e The Last of the Time Lords. Então, gente, olha só, Joaninha, eu contei pro Nerd Master em off, vou contar pra você. Nesse episódio prequel do Utopia, eu entrei numa paranoia foda que eu achava que aquele velhinho, eu já tinha sacado que ele era um Time Lord. Só que eu tinha no começo do episódio já. Só que eu achava que ele era o doutor, cara. Uma outra versão do doutor que a gente conhece. Eu fiquei meio, caraca, o que tá acontecendo? Aí no final eu tive aquele choque. Mas enfim, eu acho que só eu pensei nesse tipo de coisa mesmo, né? É porque você não conhecia o Master, né? É, não conhecia ele. Eu não conhecia ele. Eu... E pra falar a verdade, até o Top eu também não conheci o Master, porque na época eu ainda não tinha visto a série clássica. Nesse momento eu também não conhecia nada da série clássica. Então ele é da série clássica, vou assistir. O Master é um inimigo já clássico do Doctor, porque ele é um Time Lord, do mal, que tenta sempre fazer o mal. Se aquela cabeça gigante no episódio lá do trânsito lá, ela falou... Como é que eu me refiro aos personagens? Ela falou que existia outro. O doutor não sacou que ela tava falando do Master, então? Não, pelo seguinte. Porque pro doutor, todos os Time Lords tinham morrido na Guerra do Tempo, incluindo o Master. Pera, então, entendi. Essa Guerra do Tempo se passa durante a série já, né? Eu achava que se passava. Ela se passa exatamente antes da primeira temporada. O Eccleston, ele tinha aquele jeitão que você não gosta da apresentação dele, porque ele é um doutor amargurado por causa da guerra. Ele tá com a cara de bunda, ele tá de saco cheio. Realmente. Pra ser assim mais precisa, a Time War ocorre em algum momento entre o oitavo e o nono Doctor, tá? O nono Doctor, ele regenera, porque aí, digamos, é quase que um spoiler, né? Mas entre o oitavo e o nono, a gente tem um Doctor que não se chamou Doctor. Não é pra agora, é o especial de 50 anos, que não é pra agora. Então a Time War é por aí. O Eccleston é o resultado final da... O nono Doctor, no caso, é o resultado final de tudo o que o Doctor havia passado até aquele momento. Inclusive a destruição de Gallifrey, que ele acredita ser o responsável por ela. E aí temos Utopia. Quem aparece pra vida do Doctor de novo, Donana? E o príncipe encantado da Disney, que provavelmente já dormiu com todos os príncipes e princesas da Disney, Capitão Jack. Capitão Jack Harkness. Cara. O bissexual, pansexual. Ele é pansexual. Galáctico sexual, que pega tudo e não deixa passar nem a saia do padre. E que, digamos, olha, é sério, ele tem a aparência de um príncipe da Disney. Ele me convenceria facinho de príncipe. Esse personagem, ele tem a série própria dele, né? Eu tava vendo sobre. Que veio justamente depois dessa terceira temporada. Caraca, cara. A série dele é maneira? Alguém assistiu? Cara, pensa um CSI misturado com a Agents of S.H.I.E.L.D. Dá o toque. Só que com sexo envolvido. Me convence, eu vou assistir. É maneira. É menos comédia que o Dr. Who, tá? Um pouquinho mais levado a séria. Mas tá bom. É boa, não é ruim não. Beleza. Informação diz que Torch é uma série muito mais romeno. Não é a maravilha do mundo, além. Não é a maravilha do mundo, mas também não é uma porcaria genérica. Então dá pra assistir. É uma temporada só. Tá no Netflix, inclusive. Tá no Netflix? Opa. Torchwood não é uma temporada só, não. Torchwood tem quatro temporadas. Duas que valem a pena. Uma terceira, mais ou menos, e uma quarta que o pessoal... talvez seja melhor não falar, né, no assunto. Não, é problema de produção, trocou de canal, só aquelas coisas, né? Bom, ainda. Então vamos lá, seguindo viagem. Por conta da chegada do Capitão Jack, o Doctor viu o Capitão Jack chegando. E fechou a tarde, cara. E o que ele pensou? Não quero você comigo não, seu filho de uma égua. Ele fechou a tarde, ligou o motor, saiu correndo. Só que o Capitão Jack, meu filho, é o Capitão Jack. Ele segurou ele não desiste, na tarde, só cara. Porque ele tá vendo... Só porque ele tá vendo a tarde viajar, tu acha que ele... que pena, a tarde foi embora, nada. Ele se jogou, Doctor! E se agarrou. O Jack, ele era um companheiro, né, cara? Não, o Jack nunca foi um companheiro. Ah, não? O Jack era um personagem que o primeiro Doctor, o Eccleston, lá na primeira temporada, encontrou na Segunda Guerra junto com a Rose. Gostaram, ficaram amiguinhos. Ele viajou durante um tempo com o Doutor, mas ele não é um companheiro. Não é um companheiro. Entendi, tá bom. Aí a Rose, por conta das merdas que aconteceram na primeira temporada, deu vida eterna pro Jack. Coisa que a gente, inclusive, descobriu mais pra frente. Nesse episódio, inclusive, do Utopia. Sim. Quando a gente descobre que o Jack tá eterno, literalmente imortal. Ele não morre nem matando. Esse desgraçado não morre nem matando. De vez em quando é Immortal Joe, ele virou Immortal Jack, né? Não, ele vira outra coisa que inclusive é falado nesse episódio lá pro final, que é o que realmente, se tem um momento, cada um teve o seu momento, explodiu a cabeça, o momento que a gente descobre o que o Jack se tornou, foi o momento que me explodiu a cabeça, entendeu? Por conta do Jack estar agarrado na parte de fora da tarde, eu nunca vi ninguém agarrado na parte fora da tarde, Zan. bem? Aí o doutor perdeu o controle da TARDIS, que a TARDIS estava literalmente tentando se sacudir toda pro Jack largar a TARDIS, mas ele não largava, porque ele é o Capitão Jack. E aí a TARDIS acabou indo parar simplesmente no fim dos tempos. Literalmente no fim dos tempos. No ano, qual ano que era? O ano 100 trilhões, né? 5 quintilhões. É 5 com 12 zeros. É zero a dar copal. É muita coisa, cara. E o mano, é muito bom. O impressionante é ainda haverem humanos, né? Fala sério, meu. A gente já devia ter evoluído para uma forma só de energia, alguma coisa assim superior, não. Tem humanos, ainda tem uns humanos mutantes ali, me deu um sentimento assim, H.G. Wells, de ver aqueles humanos com dentes alterados. Eu fiquei, o que é aquilo ali? São canibais? São... É o Future Kind, né? Que é a humanidade do futuro. Ah, cara, vocês têm que entender que humano é igual barata. Você mata tudo, sempre aparece um ou outro. Sempre tá um vivo. Era essa referência que eu ia usar. Era essa definição que eu ia usar. Era humano é igual barata. Aí, beleza, eles se encontram na última remanescência de humanos no fim dos tempos e encontram o Dr. Iana. Vejam que o nome dele é muito importante, Y-A-N-A, Iana. E o Dr. Iana está tentando fazer com que a última nave de humanos decole através de um technobabble de propulsão de passos de caramba 4, que sinceramente ninguém é pra entender, porque não é pra entender porra nenhuma. Uma mesmo, tá? E ele é acompanhado pela Shanto, a mulher insectoide, que depois eu acabei descobrindo que essa atriz da Shanto fez ainda 3 outros papéis. Nossa, dentro de Doctor Who. Vai reaproveitar ator assim no raio que te parta. Tô. Tá? Tô. É, vai, Xan, aproveitar a ator assim no raio que te parta, tô. Cara, rapidinho, só um adendo. A cena da conversa dela com a Marta, que a Marta fala pra ela parar de falar Xan e tô, só uma vez que ela fala ganhou um palavrão, ela fala não, assim, fica rindo, achei tão bonitinho, cara, tão engraçado. É bonitinho, é bonitinho. É Xan, qual é o seu nome? Xan? Xan, tô. Ah, você tem que falar Xan e tô no final de todas as frases? Xan? Óbvio, tô. Por quê? Xan seria um absurdo, tô? Xan seria rude, tô? Algo como falar um palavrão? Xan, sim, tô! Ah, fala uma vez! Xan, não posso, tô! Caraca. Fala uma vezinha só! Não! Caraca, cara! Deixa eu ó, oh, gostei, cara. É melhor bom. Que dublagem. É muito bom, cara. Muito bom mesmo. Olha só, quando apareceu... Nesse episódio do Utopia, o professor Ian, ele usa o mesmo esquema que o Doctor usou no episódio que ele se faz de humano, né? Que é esconder toda a essência dele num relógio de bolso e o senso dele fazer ignorar. Só quando aponta um relógio que ele começa a perceber o relógio, como, assim como o Doctor. Quando apareceu um relógio, eu já falei, puta, eu sabia! Eu me senti orgulhoso de mim mesmo. Caraca, eu sabia! Eu achei que ele era realmente... Aí que a minha teoria é que ele era o Doctor tinha se confirmado, só que não. Ele não era o Doctor, mas ele usava a mesma tecnologia camaleônica para poder virar humano, que durante o episódio todo o professor Iana tinha dizendo que tinha barulhos na cabeça dele de tambores, que ele tinha muita dor de cabeça e o caramba 4, e no final a gente descobre que ele é, na verdade, o Mess. O Mess não tem uma TARDIS, não? Tem. Cadê? Ele já tinha. Ele já teve, com certeza. Mas a tarde deles explodiu durante a guerra. Ah, tá. Entendi. E é daí a resposta para aquela tua pergunta de que um Doctor não pode pegar tarde de outro Doctor. Mas um Time Lord pode pegar tarde de outro Time Lord. Aham, entendi. Entendeu? Entendi. Muito bem. Não é verdade. E aí, no final das contas... O foguete da humanidade vai embora pra Utopia. O Master, recuperado sua Time Lordicidade, ele entra na TARDIS, tranca a TARDIS por dentro, deixando o Doctor pra se poder junto com o Capitão Jack no futuro. E Marta. E a Marta também, óbvio, né? Óbvio. E aí o Master regenera. O professor Iana tomou um tiro da Shanto que ficou aí ofendido. ofendida por ele ter dado uma bofetada na cara dela, porque afinal de contas, quem não ficaria ofendido com uma bofetada na própria cara? Ela. A Shanto dá um tiro na porra do Dr. Yana, e o Dr. Yana, como um bom Time Lord, regenera. E regenera pra figura do mestre que tá nesta temporada e na próxima temporada também. Que esse mestre, cara, que ator... Calma, ele não morreu? Foda! Ele não morre nessa temporada? Oi? Morre! E não morre! E volta depois! O mestre é muito confuso, eu cara. Eu vou ficar a quarta temporada. Entendi. A Ana tá aqui que não me deixa mentir, que é até meio confuso quanto ao gênero dele, né? Eu acho que ele só não é confuso com os sentimentos que ele tem com o Doctor, né? Que ele quer sacanear com o Doctor e pronto, né? Não é sacanear, é amor. É que amor. Você não entendeu o espírito que eu usei a palavra sacanagem. É amor. Ah, tá, desculpa. Ah, é? É isso? Olha, eu acho que rola alguma coisa ali. Ah, deve rolar. Deve rolar. Rola um crush. É, do mínimo um crush, assim, bem forte, uma bad vibe. Me joga na TARDIS e me chama de Time Lord, né? Aí saímos de Utopia e vamos pra The Sound of Drums, onde o Doctor consegue... Cara, é sempre aquele Deus Ex Machina, né? Tá o Doctor totalmente ferrado, o Doctor, Jack e Martha estão ferrados no futuro, e no começo do episódio seguinte tá tudo numa boa, que eles caíram no nosso tempo, beleza, né? Porque o Jack tinha um saltador temporal no pulso dele e o Doctor consertou no último segundo e foda-se. Eu não achei que era forçado, não. Não, forçado não, mas esse é o estilo Dr. Who de não explicar porra nenhuma e foda-se. Ah, mas ele consertou com a chave sônica, a chave de fenda sônica, pô. Tranquilo, foi de boa. Sim, sim, ok. Perdão, ele só não tinha explicado porque não tinha consertado isso antes, né? Ah, aí não quis, que tá, né? A sacanagem do Doctor. Não, se você ver, cara, o climão de suspense do final do Utopia pro começo do Sound of Drums, que eles estão cagando e andando pro que aconteceu, cara, é muito... Ainda mais se tu vê os dois episódios, um seguido do outro, tu fica com a cara de... Oi? Hã? Eu fiquei assim, tá bom. Não, mas eu comprei a ideia do... Eles, tá bom, eles tinham uma máquina de viajar ali no tempo, tá tranquilo. Eu comprei essa ideia. Tá bom, não tô reclamando. Só é um corta-clima, né? Mas dane-se, né? Mas tudo bem. Aí, beleza, Sound of Drums. O Master roubou a TARDIS e podia ir pra qualquer lugar no tempo? Não, o Doctor bloqueou a TARDIS, ele só podia ir até, no máximo, o tempo que a TARDIS tinha parto antes, ou seja, o ano onde ele encontrou a Martha Jones. Então o mestre estava no mesmo ano que a Martha Jones. E uma coisa que a gente não chegou a comentar muito durante essa temporada toda é a presença por trás dos panos de um cidadão chamado Harold Saxon. Caramba, como pudemos esquecer? Vote em Saxon. Vote em Saxon, confie em Saxon. Saxon é um excelente homem. Caraca. Ele é um político, você não pode confiar num político, ponto. Durante toda a terceira temporada, todo mundo falava do Harold Saxon. É a mãe da Martha que tinha contato com o Harold Saxon. Harold Saxon era um principal investidor do Projeto Lazarus. Harold Saxon foi quem mandou os tanques destruírem a nave da Imperatriz Hacknos. Harold Saxon faz isso, Harold Saxon faz aquilo. E aí o Doctor, no Sound of Drums, chega justamente na época que Harold Saxon é eleito Prime Minister of the England, o primeiro ministro da Inglaterra, e o Harold Saxon não é ninguém mais, ninguém menos do que o mestre renascido, regenerado. Aí, beleza, eu não sei o que foi que assustou mais o Doctor, o fato do mestre ser o primeiro ministro ou do mestre ter uma mulher. É, a mulher é que assustou ele, com certeza. Ele falou, what? What? The master has a wife? Hã? Oi? Como assim? Ah, então, eu não tinha entendido isso. Então foi porque o cara, ele é meio... essa parte que ele fica surpreso porque ela tem uma mulher, eu fiquei meio sem entender. Agora que vocês explicando que eu entendi. Caraca, é verdade. Não, a gente tá maldando também, né? Não, isso é a gente maldando, tá? Por favor, isso é a gente maldando. Eu tô levando como se fosse verdade. Pra mim, essa é a verdade. Na série clássica, o mestre nunca teve companion. Então é por isso que o Doctor fica surpreso do mestre ter uma companion, que ele nunca teve na série clássica. Eu era sempre um vilão solitário. Então o cara aparecer não só com uma companion, mas casado com uma companion, aquilo o quê? What? Não, chamamos what? Do Tennis, né? Aí beleza, papo vai, papo vem. O mestre virou primeiro-ministro, e como primeiro-ministro, o primeiro ato dele é matar todo o gabinete ministerial da Inglaterra. Por que não? Sim, por que não? É. Eu posso? Por que não? Por que não? A cena do gas mask é sensacional. É, que é isso, seu primeiro-ministro? Isso é um gas mask. Oi? Isso é gas mask, uma máscara de gás. Mas por que que o senhor tá usando? Oi? Because of gas! Aí ele bota a máscara e sai gás e mata tudo. Muito bom, cara. Cara, esse mestre, cara, esse ator desse cara, é sensacional. O John Cena, cara, é realmente incrível. É incrível. Cara, agora é minha vez de fazer um pecadilho. Realmente é um pecado o cara ser tão bom ator, que é John Cena. Pecado. Uhum. Sente a maldade nessa frase. Desculpa. Aí, beleza. Papo vai, papo vem. O mestre matou todo o gabinete do ministerial da Inglaterra e depois resolveu anunciar para o mundo todo que ele tinha contatos com alienígenas. Os Tokla Flames. Aí o que, que tem demais? Os Tokla Flames, Nerdmaster. Que inclusive deixou o Tenet com mais um daqueles... What? Porque o Tokla Flames era uma espécie de bicho-papão das histórias infantis dos Time Lords. Nossa, cara. Foi daí que o mestre tirou o nome da raça. A raça dos Tokla Flames é uma porcaria de uma raça de bolas de metal flutuantes espaciais com lâminas e lasers. Que tem o plot twist. Pode contar o plot twist agora ou depois conta? Daqui a pouquinho. No beleza. Last of Time Lords a gente fala disso, que é lá que foi o plot twist. Beleza. Aí, beleza, são um monte de bolotas de metal que saem lâminas delas e elas disparam laser. E tem simplesmente 3 bilhões de bolotas dessa à disposição do mestre. O que, que o mestre fez com isso? Dominou o mundo, matou o presidente dos Estados Unidos, dominou o porta-aviões Valiant, que é um aeroporta-aviões que chupa shield, é muito melhor do Doctor Who, né? E por aí vai. O que você achou desse episódio como um todo, dona Ana? Bom, é um episódio bem insano, né? Porque você tem muita coisa acontecendo, você descobre quem é o Saxon, descobre que ele tá tocando terror, e que ele aprisiona a família da Martha, coloca câmeras e vídeos e tudo pra seguir, correr atrás do Doctor. Que, aliás, ele conseguiu bolar um jeitinho de fazer uma capa de invisibilidade, por assim dizer, né? É o campo de percepção. É o campo de percepção, olha ali pro ladinho. E eles tentam usar isso pra chegar até o Master e acabar com tudo. Gente, é muita coisa acontecendo. Com destaque para a laser screwdriver do Master. Muito bom. Cara, se tem uma screwdriver que eu quero muito ter a réplica tamanho, pegar na mão legal, é a laser screwdriver do Master, cara. É linda, é dourada. É, cara, é muito foda. Eu queria ter uma réplica daquilo lá. É muito foda, cara. Eu tenho uma pequenininha do 11º, do Sonic Screwdriver do 11º, mas, cara, a laser do Master é muito linda, cara. Puta que mar... E é pra que ter uma Sonic e só posso ter uma laser, né? Quem mais usa Sonic hoje em dia? Cara, eu acho muito bom. É nesse episódio que a gente também descobre que o doutor descobre lá no próximo, que é o que ele fez com a TARDIS, o que ele transformou a TARDIS. É nesse, não é? Sim, é nesse episódio que ele... Que ela transformou ela numa máquina de... Que é bem importante, ó. Paradoxo. Gente, é grave isso pro final depois. Ele transformou a máquina num paradoxo, numa máquina de paradoxo. Vai ser bem importante pro episódio que vem depois. Yeah. E aí, vamos falar dele, né? O final do episódio Sound of Drums, o Master parece que ganhou tudo. Venceu o Doctor, inclusive, pegou a laser screwdriver e, graças aos projetos do Lazarus, fez com que o Doctor envelhecesse até virar uma uva passa. E aquela maquiagem de velho tava melhor no Tenet do que tava lá no Lazarus. Lá na Tava. É que lá no Tenet, né? Eu achava que aquilo... Cara, ficou tão boa a maquiagem que eu achei que era CGI, cara. Ficou achando realmente não, bom. Não, era maquiagem. Ali não tinha CGI. É. CGI era só as bolotas. Só as bolotas. Aí, beleza. O doutor tá velho, bota o saltador temporal do Jack no pulso da Marta, sussurra alguma coisa no ouvido da Marta e faz a Marta fugir. O mestre tá dominando tudo, e aí vamos para The Last of Time Lords, o último episódio da terceira temporada. Mestre já tá quase um ano já dominando o mundo inteiro. Quase um ano não, é um ano. Ele tá um ano inteiro. Um ano é justamente o final desse episódio, é quando bateu um ano. Ah, tá, verdade. Entendeu? Era quase, era tipo 11 meses e 28 dias, tá bom? Tá, só pra não ficar um ano. Entendi. Então tá bom. Aí, dona Ana, como é que tá a situação da família da Marta neste último episódio? Bom, a família da Marta foi basicamente reduzida à condição de arrumadeiras, escravos, pra não dizer outro termo. Estão ali servindo café, suco ou o que for pro Master, que agora você pode chamá-lo de Senhor Mestre da Terra, né? E, pô, coitado do Capitão Jack. Preso. E Capitão Jack, eu ia perguntar, e Capitão Jack, onde é que está nosso valente e audaz Capitão Jack? No lugar que ele cabe, na cadeia, encarcerado, preso, comendo fruta seca. Eu não sei, eu acho que ele não estaria incomodado demais em estar preso, né? Porque dependendo da companhia, considerando que ele é o Capitão Jack, eu acredito que ele pudesse fazer bom proveito da situação. Mas ele tava sozinho. Caraca, cara, eu acho muito... Cara, rapidinho. O nome Jack, vocês notaram, né? Por que o do nome Jack, né? Que o Jack em inglês significa... Eu esqueci agora, mas é como se fosse gíria pra malandro, sabe? Gíria pra ladino, malandro, essas coisas. Pô, acho muito maneiro, cara. É. Esse nome cabe muito bem pra ele. E uma coisa que é engraçada sobre a situação do Capitão Jack, que como o mestre já sabe que o Capitão Jack não morre, o que, que ele faz? Ele vai todo dia até o Capitão Jack e mata ele de uma forma diferente, só pra se ver. Ah, mas isso ele... Quando ele capturou o Capitão Jack no episódio passado, ele agradeceu por ele ser imortal. Ele falou, caraca, eu posso matar esse cara todo dia. Ele falou que ele ia fazer isso. É, que coisa fofa, né? Ah, eu acho fofo. Aí, no passar do episódio, o mestre ainda pega a laser e faz o Doctor ficar mais velho ainda até ele virar o Golo. Ai, meu Deus. Né? E coloca ele dentro de uma gaiola. Eu tava vendo aquilo e me dava uma tristeza. Eu também fiquei muito triste, cara. Eu vi aqueles olhões esbugalhados dele, aquilo passa uma tristeza, nossa senhora, cara. Agora, eu não sei se aquilo é o Gollum ou se aquilo é um elfo doméstico de Harry Potter. Ele tava com meia. Mas é alguma coisa entre esses dois. Deve ser uma cria dos dois. Ele tinha alguma meia com ele. Um elfo doméstico. É, né? Você pega um elfo doméstico, cruza com o Gollum, dá o David Tennant com 1000 anos. Não. Ai, ai, ai. Aí o que acontece? A gente descobre que um Time Lord consegue viver 1000 anos, porque porra, né? Eles são imortais? Então tá, né? Não são. Ah, não são? Não são. Eles têm limite de... Porra, mas 1000 anos é ano pra caralho, né? Não, cara? É, coisa pra caramba. Tem muita série pela frente ainda. É, né? E fora o fato de que ele já tá ali na terceira temporada com os seus... O quê? 900 e poucos? Já, né? 900 e pouco, então ele ainda envelhece mais 1000, então ele chega a quase 2000, então, pô... Salvo engano, tá bom, né? Ele termina a temporada com 903 anos. Nossa. Por aí. Aí, beleza. Papo vai, papo vem. Nesse meio tempo, Marta viaja pelo mundo inteiro em busca dos componentes de uma arma que pode matar o mestre. Como que a Marta viaja o mundo inteiro a pé? Eu quero que alguém me explique. Ah, não, ela tá, tinha um teletransporte. Ah, meu filho, é mochileiro. Ela pega barco, ela pega caminhão, ela pega carona. E o mundo só tá fudido mesmo na Inglaterra. O resto do mundo, não tá totalmente fudido, mas tá mais ou menos. Não. Ela descreve que a Rússia tá completamente devastada, que tem áreas que estão contaminadas. É, se for seguir pela descrição que a Marta faz, o planeta tá bem ferrado, viu? A questão é que tem muitas pessoas dispostas a ajudar. E aí é que começa o segredinho da coisa. Tem sempre em algum lugar alguém precisando de esperança, querendo ajudar em troca desse fiapo de esperança que é ouvir de Martha Jones as histórias sobre um homem especial, um homem que pode fazer a diferença, que é o Doctor. Cara, muito bom. A Martha traz esperança em todo filme, em todo lugar que ela vai, né? Sim, e em qualquer universo. Seja aqui, seja no Batman vs Super-Homem, Martha é um nome que traz esperança pra todo mundo mesmo. Ai. Ela parta... Cretino. Cretino. Cretino. Cretino. Estou me debatendo aqui. Papo vai, papo vem. Quando parece que o mestre já ganhou tudo, que ele inclusive capturou a Martha, o plano da arma que ia matar o mestre falhou. E aí o mestre rindo, ganhei tudo, bababá. Aí a Martha começa a dar risada. Cara, sério, uma arma dividida em quatro partes, que eu ia pegar pelos quatro cantos do mundo pra te matar. Sério, você acha que esse era o plano, né? Trouxa, seu trouxa. Na verdade, o plano era que, enquanto a Martha estava viajando pelo mundo, contando histórias do doutor e dando esperança para todo mundo, era para todo mundo pensar e falar o nome do doutor num determinado momento, numa determinada hora que o cronômetro ia zerar, para que toda essa energia psíquica, psiônica, fosse acumulada pelo Doctor e ele pudesse regenerar de volta o nosso querido David Tennant, alto e magrelo, e perdoar o mestre. É, esse é o momento anticlímax, né? Porque... Né? É, nós estamos acostumados com a ideia do herói vingador. E a primeira coisa que ele faz, porque no meio da confusão ele retorna à sua forma física... E bagunça de um lado, bagunça de outro. A esposa do mestre o trai, pega uma arma e atira nele. Tá lá ele caído, morrendo. E a coisa que o Doctor faz é: não, eu te perdoo, fica comigo, não morre. Ô, diacho, eu tô só... Aí você volta a sentir a ideia de como é pesado pra ele ser o último da sua espécie. Se sentir tão completamente sozinho. Isso tá corroendo ele por dentro. Ele não demonstra o tempo todo, mas ele não suporta a ideia de ser o último. Tanto que a ideia de ter um Time Lord, mesmo sendo o mestre, mesmo sendo alguém que tenta matar ele, sendo alguém que tenta destruí-lo, não, tá valendo. É alguém da minha espécie, eu não tô sozinho. A personalidade que o Doctor do Tennant, ele tem, ainda mais depois que ele perdeu a Rose na outra temporada, que eu não sei quando foi, inclusive eu acho que foi a dona que fala isso pra ele, que ele não pode ficar sozinho, que ele... Tipo, ele usa daquele jeito dele e tal pra poder disfarçar como ele realmente tá se sentindo, como ele tá se sentindo triste. Por exemplo, naquele episódio que é em desenho animado, que é demais, não quer falar... É, quando eles chegam no infinito lá, que o infinito ele manifesta o que você mais deseja no coração, que nada aparece pra ele, mas o olho dele brilha, que a gente sabe que apareceu alguma coisa pra ele, só que não mostrou, ele fala: ah, isso poder não funciona comigo. Você vê que, tipo, ele na verdade ele tá muito triste, eu acho que depois que ele perdeu a Rose, ele nunca se sentiu tão sozinho, sabe? Por isso que ele acolheu tão rápido a Martha, e é por isso que ele tratava ela mais como uma substituta, mesmo ele falando que não tratava ela como uma substituta. Era que ele não queria ficar sozinho, não é porque ele, ai meu Deus, ela é demais, o sistema acompanha, ele é só, ai meu Deus, eu não posso ficar sozinho, e ele usava aquele jeito dele pra poder esconder o que ele tava sentindo de verdade. Muito bem. Aí, beleza. E pra tu ver como é que o mestre é um sacana, ele ainda podia se regenerar, coisa que a gente viu que depois que ele fez, né, vai ser pro futuro. E, Doctor, você não quer ficar sozinho? Então eu me recuso a me regenerar. Eu vou morrer. É muito sacana, ai, o cara morrer pra sacanear o inimigo. É despeito, cara, né? Falar assim: ah, tu quer companhia? Vou te deixar sozinho. Com isso, termina a terceira temporada. Calma, ainda tem coisinhas pra cá. Não, por favor. É que nem filme da Marvel. Ainda tem cena pós-crédito. Não, ainda tem cena pós-crédito. A primeira coisa que é importante dizer, é inclusive o motivo pelo qual eu admiro profundamente Martha Jones, é o que vem agora. o tempo volta, porque uma... aí vai o plot twist que a gente tava guardando. No final, os Tokla Flames eram os humanos da nave da Utopia. As cabeças dos humanos estavam dentro daquelas bolotas de metal. A Utopia nada mais era que, numa... que um lugar onde a galera ia pra poder morrer e virar máquina, cara. Isso é muito bom, cara. Aí, beleza. Então, só que a humanidade do futuro não podia conviver com a humanidade do presente, porque isso ia causar um paradoxo. Aí é que a Tardis estava sendo canibalizada para ser uma máquina de paradoxo, que é ela que estava segurando o paradoxo para um não colidir com o outro. Só que aí, quando eles libertam a Tardis, a máquina do paradoxo parou de funcionar e, por causa disso, todos os Tokla Flames foram pra puta que o pariu, de volta pro fim dos tempos. E o mestre perdeu o seu exército, perdeu o seu poderio. Aí a mulher do mestre mata ele, beleza? E como ato final de sacanagem, o mestre não regenera e o Doctor se fudeu, virou o último Time Lord. Beleza? Legal. Aí, papo vai, papo vem, de volta à Tardes. Doctor se encontra lá com Martha Jones. Aí eles voltaram no tempo, teve uma volta no tempo, que o paradoxo é isso, né? Eles tiveram que voltar. Aquele ano que o mestre controlou o mundo deixou de existir. Então eles voltaram pro exato ponto em que o presidente americano tinha acabado de ser assassinado pelos Tokla Flames. Só que o Doctor, a Martha, o Jack, o mestre e a família da Martha, todo mundo ainda lembrava de como é que foi esse ano dos infernos. O resto do mundo esqueceu, mas eles ainda lembravam. Aí, Doctor deixou todo mundo na casa da Martha. A Martha foi com ele pra dentro da Tardes. E aí, vambora? Ver outros planetas, cascatas de cristal e o caramba 4? Ah, Doctor, cansei. Sabe? Eu tenho uma amiga, né? Conta essa história da amiga, Ana. Tu vai contar essa história? Eu sei que tá doida pra contar essa história. Conta aí. Então, a Martha sai da Tardes. Mas ela dá meia volta porque ela tá com aquilo entalado na garganta. E ela começa a contar a história dessa amiga. Uma amiga que tá namorando um cara que trata ela super mal. Um cara que ignora ela, ignora o que ela quer. Mas ela continua naquela relação porque ela gosta dele. Ela fica se iludindo, dizendo... Ah, eu acho que ele vai mudar. Se eu investir nessa relação, eu tenho certeza que ele vai acabar me enxergando. E a gente vai acabar sendo feliz junto. E a Martha diz pro Doctor, eu cheguei à conclusão que eu não quero ser igual a essa minha amiga. Eu gosto muito de você, mas essa nossa relação não tem futuro. Eu vou acabar me machucando. Então, eu vou seguir em frente, tá? Eu não vou jogar fora o teu celular, porque um dia eu vou te chamar e você vai ter que vir. Uma das cenas de episódios anteriores, que foi justamente aquela do 42, não foi 42? Não, foi na Utopia. Que o Jack olha pro doutor, tal e coisa, aí ele percebe que a Martha ama o doutor, mas o doutor caga e anda pra elas, aí o Jack olha pra Martha e fala, você também é? É, bem assim. E sabe, isso daí, essa cena da Martha sozinha, eu achei ela muito emblemática, porque pra mim, como mulher, ela me disse muito. Eu, pessoalmente, nunca passei por isso, mas eu já vi histórias muito parecidas da moça que tá numa relação e fica insistindo, porque muita mulher acha que é obrigação dela ficar na relação e ser a pessoa que vai ceder, que vai... Deixa pra lá, segue adiante... Porque se você fizer alguma coisa, você vai perder ele. É como se o medo de ficar sozinha superasse muito o medo de se ferir, o medo de perder o autorrespeito. E é tão difícil a pessoa sair desse ciclo vicioso, que quando a gente vê alguém colocando as coisas nos pratos limpos, assim, eu senti porque que ela precisava entrar. Ela precisava fechar essa história. E o único jeito era olhar olhos nos olhos e dizer, olha, os meus sentimentos são esses. Sim, eu me apaixonei por você. E sim, eu realizei que isso tá me fazendo mal. Porque você nunca vai me ver do jeito que eu quero. Então eu não vou continuar investindo nisso. Eu vou embora. Então ela sai de cabeça erguida. Eu achei isso lindo. Ótimo. Mas aí o que que acontece? Sai Martha Jones, estamos muito bem, muito ligados, e acontece o mini episódio chamado Time Crush. que o Doctor tá lá mexendo nos seus parafernalhas lá da tarde e de repente ele esbarra com ninguém mais, ninguém menos do que o quinto Doctor! Roupa de cricket, aipo na lapela, eu adoro esse homem. Ai, cara, é um dos Doctors mais emblemáticos que tem, né? Um dos mais queridos, né, Naomi? Eu acho que em termos de Doctors, quando você fala emblemático, você acaba pensando sempre no quarto. O Peter Davison teve do cachecol. Do cachecol. Do cachecol e os olhos Caraca. O quinto Doctor, ele teve um peso complicado na história dele, né? Ele era o mais jovem Doctor até então, ele assumiu o papel com 29 anos de idade. Então ele era muito diferente fisicamente dos Doctors anteriores, que já eram homens mais maduros. Porra, era tudo velho, era tudo vovô, titio, caramba, quatro. Esse foi o primeiro que era um aventureiro mesmo, que era um cara jovial, né? O cara andava com a porra de um aipo na lapela. É, vegetal fashion. Vegetal fashion. Ele é o primeiro Doctor cujo ator era Ruvian. Ele cresceu assistindo Doctor Who. Sim, sim. É. E, inclusive, aí vai a trivia das trivias das trivias. O quinto é pai da mulher do Tennant, que fez o papel de filha do Tennant num episódio mais pra frente. Caraca, juras, cara. As reuniões de família desse povo devem ser uma maravilha. Se você não entendeu, ouvinte, vai ter uma atriz num episódio mais pra frente, a gente tá chegando nesse episódio, é da quarta temporada, tá? Que a mulher interpretou a filha do Doctor. O porquê que ela é a filha do Doctor, a gente explica lá, tá? Mas essa atriz se apaixonou pelo David Tennant, que era o Doctor na época. Essa atriz é filha do quinto Doctor. Então ela é realmente uma filha de Doctor, de verdade. Então caraca, o Doctor casou com a filha do Doctor. A tarde estava em paradoxo ainda pra isso poder rolar ou não? Como é que funciona? Nesse time crunch tava. Acho que foi justamente aí no time crunch que aconteceu. Eu tive a impressão de que, como a tarde sofreu muitos danos, né, por conta de tudo que aconteceu com ela no, nas mãos do Master, o Doctor simplesmente tinha deixado ela pra funcionar, mas sem os escudos ligados. Isso, foi justamente o que aconteceu. Então, o que acontece no Time Crash é que a TARDIS do décimo Doctor bate na TARDIS do quinto e elas se fundem temporariamente. O que até serve para, desculpa, esfarrapada, para explicar por que, que o quinto Doctor não está com a aparência que ele tinha. Né? Ah, o Tennant zoando, o décimo Doctor zoando, falou assim: nossa, essa roupa, não, você acabou envelhecendo. Ah, é coisas aí da TARDIS que está desregulada. É por isso que essa roupa não está servindo direito. Essa cara mole, nossa, tua cara não era tão mole assim. Gente, alto. Ele mexendo nas bochechas do Peter. E quando ele tira o chapéu, né, o quinto Doctor tá de costas pra ele, sem chapéu, ele fala assim: ah, eu nunca tinha tido uma visão desse tipo, se bem que talvez por causa dessa falta de cabelo é melhor botar novo. As costas da minha cabeça, eu nunca tinha visto as costas da minha... Ah, agora eu sei que você tá usando chapéu. Não, mas o finalzinho quando o Tennant, aquilo ali, cara, foi o Tennant falando pro Peter Davison, não foi um Doctor falando pra outro Doctor, aquilo ali foi o Tennant agradecendo o Peter Davison por ele ter sido um Doctor, cara, que ele fala: você é o meu Doctor, eu adorei ser você era jovial, você era alegre, até então era muito velho, muito sisudo, mas você era alegre com esse tema do cricket, esse aipo na pela. Eu amei ser você, eu adorei, você é o meu Doctor, você é o Doctor favorito de todos os meus Doctors. Eu chorei. Eu também fiquei com lágrimas nos olhos. E você sabe que pela idade do Tennant, ele começou a assistir provavelmente Doctor Who com o Peter Davison. Não, ele chegou a ver o quarto Doctor. Porque o Tennant disse que ele tinha uma paixão enorme pela Sarah Jane Smith. Olha aí. Ah, sim, né? Sim, sim, sim. Então, sim, ele com certeza chegou a pegar o quarto Doctor. Só que, pela idade, na época do quinto Doctor, ele já tinha idade suficiente para entender melhor as histórias. Ele já estava curtindo mais o conceito. Ele era Ruvia no quinto. No quinto, ele era Ruvia. Isso. é o que faz sentido, não só pela idade do David Tennant, pela cronologia geral da série. Posteriormente tem essa chance, né, dele ficar cara a cara com o Quinto Doctor. A interação entre os dois é muito bonita, é muito fofa. O jeito como se despedem muito. Também, né? Um beijo, lembranças a todos aqueles do passado, e de um outro lado, o Quinto dizendo, e um carinho para os bons tempos que virão. É, sem time war, sem nada pesado, foi um momento leve, um momento doce, um momento assim perfeito mesmo para ser exibido no Children in Need, que é o programa que ele foi exibido, né? Que seria o Teleton. Sim, Teleton. Exato, é um Teleton britânico, exatamente, um Teleton britânico. Cara, e porra, não, cara, dava pra ver, dava nítido pra ver como é que o Tennant tava fanboy, né, nesse episódio, cara. Dava pra ver todo carinho, toda admiração que o Peter Davison causava no David Tennant, cara. Ele tava ali, urso do pica-pau. Ele tava. É você que tá aqui na minha frente. Ah, e quando o Quinto Doctor te pergunta, você é um daqueles malucos da Linda, né? Nossa, eu desabei. Então, vamos terminar aqui. Falamos sobre a terceira temporada de Doctor Who. Quero agradecer muito a Madame Dona Ana Lúcia Letier pela sua participação sensacional. Muito obrigado. Mande um oi, um tchau para meus ouvintes. Oi, tchau. E quero agradecer também a este meu querido amiguinho e... como é que se diz, inquilino daqui do Paranerd, a Koala-se do HunterCast. Faz um jabá, caros, alguns dos meus ouvintes por acaso ainda não ouve o HunterCast. Cara, o que eu posso fazer além de dizer, se você não ouve o HunterCast por algum tipo de preconceito, porque, ai, Nerd Massa não tá lá, Nerd Massa vai estar agora em todos, porque ele é entregante fixo, então você pode muito bem largar de ser preguiçoso e baixar e conferir e dar uma chance, cara. É isso aí, né, Márcia? É isso aí. E ficamos por aqui. Vida longa e próspera. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Einstein and astrology, it all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. You got an Herd Mail. Não é fácil manter a franja lisinha. Tenho que fazer escova e chapinha. Muito bem, vamos agora à leitura de e-mails e comentários referente ao episódio 115 dos ETs da ficção. E eu trouxe aqui comigo meu querido filho Arthur para ler aqui comigo. Oi, filho. Oi, é um prazer estar aqui. Que bom. Então, nós recebemos um e-mail que foi do senhor Douglas da Silva Gomes, que também é conhecido como Doug Kuro, que já fez inclusive algumas animações bem bacaninhas para mim em outros Paranerds. E ele nos diz o seguinte: olá, Alexandre Nerdmasters, eu sou o Douglas da Silva Gomes e você me conhece pela animação do Mercenário e do Paladino. Sim, uma excelente animação, inclusive. Após várias idas ao seu site, achei que seria bom se ele tivesse um banner animado. Espero que goste. Não está no traço original, pois tive problemas para emulá-lo. O banner que o Doug Kuro fez para mim, cara, tá uma coisa realmente muito catita. Vou deixar ele aqui no link dos relacionados desse episódio e ele vai figurar lá no DeviantArt do Paranerdia. Quem quiser vê-lo é deviantart.com/paranerdia. Muito obrigado, Doug. Foi realmente um banner muito bacaninha. Arthur, dentre os comentários que nós recebemos, um foi feito pelo nosso querido mecenas, o Paulo Libardi. O que que ele nos disse? Olá, excelente tema, excelente programa e excelentes convidados. Meu ET da ficção com conexão emocional, também o ET de... Spielberg. Spielberg, mas por outro motivo. Devido à minha idade avançada, fui com minha família assistir ao filme no cinema. Eu tinha uns 3 para 4 aninhos na época. A primeira cena em que o ET aparece pela primeira vez, gritando de susto, tadinho, eu me levar para cá... Eu simplesmente comecei a berrar de medo. Assustei tanto que o coitado do meu pai teve que me levar para casa tamanho o escarcel que aprontei no cinema. O trauma foi tanto que me lembro um pouquinho daquele momento até hoje. Continuei com o medo dele por muito tempo, visto que teve um hype logo após o filme e quando ele aparecia novamente na TV ou em revistas, era só cheiradeira. Tinha medo do Hulk, do Ferrigno na TV também. Cresci aos poucos perdendo medo e me interessando pelo assunto por influência do meu querido pai, que também gostava e possuía na época uma vasta coleção de revistas sobre o fenômeno UFO, que tanto gosto até hoje. O Marvin também está sensacional em Space Jam. Afonso 3D, apareça mais, por favor. Abração. Cara, eu vou chamar o Afonso mais vezes para outros episódios. Se preocupa não, Paulo, que realmente a participação desse foi óbvia, né? Eu vou falar de alienígenas, se eu não chamasse o 3D, ia ser um absurdo. Mas pode deixar que mais aparições do Afonso existirão em próximos episódios. Outro cidadão que nos fez um comentário foi o senhor Nicolas Oliveira. Ele nos diz o seguinte, um comentário. Sabe o que que acontece? O cara é engraçadinho que no episódio passado pedi para que a galera viesse até o episódio e fizesse um comentário. E qual é o comentário que ele faz? Um comentário. Não é uma gracinha, ele? É, ao invés de ele comentar, ele só escreve um comentário. Não é uma gracinha, ele? É um fanfarrão. É um palhaço, não é um palhaço? Ai, ai. É, né? É um palhaço, mas tudo seria bem. Seria pior se fosse xereta. É, né? Nós estamos em outra dimensão. É, né? Muito bem. Outro que nos fez um comentário, esse sim, decente, foi o senhor Simões Neto, disse o seguinte. Bom episódio, Nerdmaster queria fugir do tema direto. Que é isso, rapaz? Não. Por sorte, tínhamos o 3D para lembrar o distraído host. Não farei uma lista, mas citarei meu alienígena favorito, o xenomorfo da série Alien. PS. O filme com baratas gigantes que os participantes tentaram lembrar no início era Mutação. Mas as criaturas não eram alienígenas, e sim resultados de uma evolução de uma barata mutada geneticamente para acabar com a infestação das baratas comuns. Ok, Simões, muito obrigado pela sua participação. E um último comentário foi feito por um cidadão chamado Capitão Estelar. O que, que ele nos disse, Arthur? Espero que tenha uma parte 2 com o segundo maior alienígena de todos os tempos. Atrás apenas do Dr. Who, o Superman e o Cyberman. Superman, ponto. Respira. Tem pausa nessa frase, tá? Não é pra ler uma palavra depois da outra, não. E os Cybermen são aliens? Não, são humanos enfiados em trajes robóticos de outra dimensão. Achei que eram máquinas com cérebros humanos e sem emoções. Se bem que tem a versão clássica deles, que deve voltar agora na nova temporada do Dr. Who. E eu não sei se nessa versão eles são mesmo alienígenas. Não, já falei, eles não são alienígenas. São humanos enfiados dentro de máquinas que vieram de outra dimensão. Bom, com esses foram os comentários e e-mails que recebemos. Muito obrigado, Arthur, pela sua participação. Digam tchau pra galera. Tchau. E ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Vida longa e próspera. Meu esmalte. Sim, eu sou emo.